Tá gravando, gente. Não sei se vocês perceberam, viu? Tá gravando. Boa noite. Bem-vindos a mais um bebê. Errei o nome. Mais um bebê. Qual o nome disso? Tintim. Aí, Tintim. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos e todas. É, meninos, meninas e pessoas que não se identificam com nenhum dos dois gêneros. Estamos aqui começando mais um podcast, Se Beber Não Reage. Cada um em sua casa. Cada um em sua casa por conta do Covid-19. Aqui quem fala é o Renan. E qual que é a minha frase? Qual que é a minha frase? Minha comida preferida é cerveja com miojos. Nossa, o que foi isso? Não teve graça nem. Meu Deus do céu. Ele é todo preocupado. Se eu falar antes, vocês não vão. Pera, era pra ser Maju? Eu não entendi de verdade. Não, assim. É que a Amanda e o Luiz estão com o microfone fechado, por isso que não dá pra ouvir o riso deles. Mas eu sei que eles estão rindo. Ah, é verdade, eu super ri, amigo, desculpa. Vou deixar aberto pra mostrar eu rindo. É, deixa aberto, eu acho, gente. Não tem problema. Ah, é a vida que segue. Não é comunhão. Ai, gente, eu sou a Júlia. Eu sou contra as frasezinhas idiotas. Se apresentem aí, amigas. Eu sou a Amanda. Eu sou a E nós somos as Babuzetes. Meu. Amei. A gente saiu muito, mas não deu certo. O que vale entender que isso é babu, né? Babu, babu, babu. Ok. Alguma coisa pior. Vai, Luiz. Ah, sou eu. Oi, eu sou o Luiz Fernando e se não gostou é prior. Deixa eu ver. Senhor. Vai se ficar puto, vai ser prior, Luiz. Tá muito nervoso, coitado. Vai, Mi. Ah, eu sou a Milena e não vai ser eu que vai concordar com o Bolsonaro. Então, assim, vocês já sabem a minha opinião. Então é para a Manu, então, que é a Manu. Eduardo Bolsonaro é prior, eu que não vou carregar esse peso. Fora, perfeita! Menina, Amanda? Fora, Milena, tá bom o podcast para você. Fora, Brian! Não acredito. Ai, fica a Mari! Eu sou fica a Mari. É, fica a Mari. Então vamos lá. Você eu quero saber... Oh, questão de ordem. Oh, ai, começou. Questão de ordem, rapidinho. É só que todos os microfones ligados ao mesmo tempo não dando pra ouvir quem tá falando. A Milena tava... É, não tá, eu não consigo ouvir, tá ligado? E eu... Amigo, daí é um problema seu, né? Daí... Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer por ordem, então. Faz por ordem, gente, é pra ficar mais... É porque isso, senão vai sair no áudio depois tudo atravessado as paradas. Daí não vai dar pra ouvir nada. Não vai, Luiz. Pode. É que eu gravo aqui em faixas diferentes. Aqui é serviço completo. É porque eu acho que o microfone travado vai ficar ruim. Tipo, se a pessoa tá tendo uma emoção ali, uma reação ao que a pessoa falou, não vai dar pra ouvir. Tem que esperar destravar o microfone pra dar risada. Não dá, né? Mas acho que isso não é tão difícil não, gente. Eu tô dobrando roupa. Quando o programa começar, que vai estar todo mundo escutando o programa. Daí, aí sim, mas agora, por enquanto, não. É, pode ser. É, a gente tenta. Se tiver muito confuso, aí a gente bloqueia. Mas vamos fazer por uma ordem. Aqui no negócio que eu tenho, que é Amanda, Luiz, Milena e Renan. Aí pode ser Amanda e Cissa, Milena, Júlia e eu. E essa vai ser a ordem de começar a conversar. Ok. Podemos começar a ordem? Então, hoje a gente vai gravar um programa no dia 31 de março, no dia do paredão da Mari, Prior e Manu. Né? Hoje à tarde, o Thiago Leifert falou que já bateu 1 bilhão de votos, então já deu recorde já de votos no BBB. E a gente vai perguntar para todo mundo para quem que você está torcendo. E começar pelas perguntas. Por quê, né? Amanda, por favor. Amanda e Cícero. Então tá bom, então, gente. A nossa torcida aqui é pra Mari. A gente é Fica Mari. Adoramos a Mari. Por quê? A cada 5 minutos eu vou falar pela Amanda, você vai falar pela Cícero. Eu, Amanda, acho que assim, a cada 5 minutos eu mudo de opinião. Tem vezes que eu sou fora Manu, tem vezes que eu sou fora Prior. E aí, por isso que eu decidi pela Mari, porque é quem tá sobrando mesmo. E aí, Cissa vai falar agora. Não, é isso aí, eu acho isso. Estou tímida. Mas, assim, várias vezes eu quis o Prior que saísse, várias vezes eu quis a Mari. Então, a Mari tem que ficar. E, e tá na mão do Brasil, entendeu? Eu confio no Brasil, 1 bilhão de pessoas tá lá. Confio nessas pessoas com a minha vida. Mas... E eu acho que, assim, no fundo, qualquer um dos dois que sair, ou Manu, ou Prior, vai ter pontos positivos e pontos negativos. E aí a gente confia que o público vai dizer, que é assim que eles falam na casa, que o público vai dizer, e aí eu também sou desse pressuposto, que o público vai dizer e amém. Pra mim, todo mundo sai, Babu fica, e é só isso. Podem ir próximo, galera, beijo. Só uma pergunta, então vocês confiam na eleição dos brasileiros que colocaram o Bolsonaro no poder? Sim, eu acho que o Brasil diz e a gente escuta. O Brasil muda. A voz do povo é a voz de Deus. E assim, o público vai dizer. E é isso. Luiz, amigo. Qual é a pergunta mesmo? Desculpa. Pra quem você tá torcendo nesse paredão, por quê? Ah, nossa, já? Tá, eu tô torcendo, eu e o Rafa aqui, né, ele tá aqui junto comigo, então eu vou falar por nós dois. É, a gente tá torcendo pro Prior ficar, porque... porque ele dá um gás na casa, ele, se não fica só lambeção de, ah, eu vou votar em você porque eu sou mais próxima de tal pessoa e blá blá blá. Vai tomar no cu essa lambeção de esquerda caviar, tá ligado? Esquerda branca, não gosto... Já falei, sabe? E, enfim, o Prior, pelo menos... Eu tô vendo o Big Brother porque eu gosto de entretenimento raso. Então, eu quero que o negócio pegue fogo. E se ele ficar, vai pegar mais fogo ainda. E é isso aí. Enfim. É isso aí! Então, vai. Me pega só um pouco. Tem que silenciar a Milena, porque ela tava passando roupa e tava caindo o áudio dela aqui. Saindo. Vai, Milena. Tá aberto. Amiga. Agora eu falo ou não? Pode isso. Falar. Tá. Então. Peraí que eu confundi agora. Pra quem que eu quero que fique, né? Eu não ligo muito pra quem fique, sinceramente. Mas entre a Manu e a Mari, tipo assim, eu sei que a Mari não fez nada demais. Mas é que eu acho ela muito planta, tipo, acho que ela não faz nada, nunca vejo ela. Então eu preferiria que a Manu ficasse, porque a Manu é amiga da Rafa e eu gosto da Rafa e eu gosto da interação Manu, Babu, Rafa. Eu sei que ela fez as suas merdas, não vou tirar isso, mas outras pessoas de quem eu vou falar aqui, eu quero que saia, fizeram merdas ainda piores. Não que a Manu não saia, ela pode sair futuramente, mas agora eu quero que saia pior. É isso aí. Aí já falei que eu queria que saísse, inferno. Tá errada, Milena. Pode sair do podcast agora. A BBB já começou. Tá falando as coisas que aconteceram. Então, eu vou aqui defender a minha posição. Eu acho que a Mari tem que ficar, porque agora parece que ela despertou pro jogo, ela já quer brigar com todo mundo, e é isso que eu quero ver mesmo, entendeu? O Prior já briga com todo mundo, que é isso que eu quero ver mesmo. A Manu, chata, insuportável, pessoa, sabe... Só fala bosta, trata o Babu mal. Quero que se foda. Não que o Prior não esteja tratando mal, né? Mas assim, ele pelo menos sei que não vota nele, por exemplo. Ele dá uma balanceada no jogo, como já disse meu amigo Luiz. Então fica Prior, infelizmente, né? Mas Babu pra vitória aí e fica Mari fora Manu. É isso. É porque Manu é esquerda cirandeira, né? Se for considerado esquerda, indo por cima. Então, pelo amor de Deus. Eu acho que eu vou defender a esquerda cirandeira. Acho que a ciranda e os movimentos populares são importantes. Fazer festa é importante, se divertir é importante. A gente não pode só pensar em política. Porque pensar só em política, você fica com a cabeça doida. Tem que ir a contestar, que é a fala da companheira. Mas só falar de ciranda também é errado. Com licença. É meu tempo. Com licença. Piada interna, desculpa, gente. Tá, minha vez. Eu quero que saia. Eu fiquei muito. Fui pra lá e fui pra cá também. Tô que nem a Amanda e a Cissa. Pra quem que eu vou votar? Mas nunca titubeei. Se o Babu e o administrador do Babu no Twitter e o do Prior falaram pra votar na Manu, então pra mim é fora a Manu. Eu não acho que ela seja a pior da casa. Mas contando que o Prior tá na reta, o dele tá na reta, todo mundo vai votar no Prior. Eu quero que o Prior fique, porque o Prior é simpático. Ele não, eu discordo da leitura que, tipo, tem que deixar o Prior só pra ficar, só porque ele é amigo do Babu. Mas eu acho que ele também, o Prior é um bom jogador, ele é simpático. Minha torcida na final é pro Babu, porque ele é a única pessoa que nunca errou. Aliás, errou, mas o erro dele foi pouco em comparação com o de todo mundo. O Prior ultimamente tem falado muita merda, tem falado um bagulho de meritocracia, tem se votado contra o Babu, sendo que o Babu tem razão. O Babu não queria votar na Rafa, não queria votar na Thelma. Enfim, já tô puxando já pros outros assuntos aí. O Babu falou que não queria votar na Rafa nem na Thelma. O Babu tava certo, acho que vocês concordam comigo, o Babu tava certo. E o Prior não ouve o Babu. O Prior não ouve ninguém, esse é o problema do Prior, ele não ouve ninguém. Mas mesmo assim, eu acho que ele é um bom jogador, ele é simpático, ele é amigo do Babu. E Manu não faz diferença na casa. A Manu, ela já é famosa, sabe? Que tem muitas músicas aí da estilo Hannah Montana pra ela cantar, e é isso. Tá. Ela faz rap também. Ah, não acredito. Mas é de zoeira, não é possível aquele rap ser real. Ah, é real! Não, é porque eu sou mal. É, não é real, é de zoeira o rap, tá? Só queria contestar isso aqui. Eu sei que... Falando nisso, o rapper branco da UTF, ele falou assim, eu quero que Prior e Manu se foda, não sei o quê. Tipo, nossa, falou oculto, não é alienado, lê livros enquanto passa bebida. Só queria falar mal dele mesmo, é isso. Gente... Ô, gente, mas vocês não acham que é muito perigoso que se o Prior ficar, ele acabe ganhando e aí vai tirar o prêmio do Babu? Às vezes não é melhor ter só o Babu no foco? Isso é uma preocupação minha. Eu acho que talvez se ele saísse, seria uma coisa boa por isso também. Posso falar? Pode falar, amigo. É, eu não vejo dessa forma. Eu acho que o Prior ele é carregado pela torcida do Babu. Por causa do isolamento do Babu que teve, né, no decorrer da edição. E aí, inclusive ontem eu vi um tweet que era o Black Twitter nunca esteve tão dividido, né? Que o Black Twitter é o que está sustentando a torcida inteira praticamente pro Babu, assim. Porque eu não vejo o Prior tirando o prêmio do Babu. Eu acho que o Babu, tipo, ele tem pessoas muito engajadas no sentido de tem engajamento em tweets, sei lá, o próprio Gabigol tá torcendo pro Babu, então se Gabigol tá torcendo pro Babu, a torcida do Flamengo tá torcendo, tá ligado, pro Babu. E então acho que é muito difícil alguém tirar esse prêmio do Babu, principalmente depois desse negócio dele ter sido sincero consigo mesmo, de não ter votado na Thelma e nem na Rafa, ter ido no que era certo, que era a Marcela, né? Então foi uma, que nem eu falei também no Twitter, assim, acho que foi uma burrice do Prior ter colocado a Manu, se ele podia colocar a Marcela ou a Ivy. Então, enfim, eu acho que não tem como alguém tirar esse prêmio do Babu. Acho que esse prêmio já tá pro Babu, assim, tipo, não tem pra ninguém agora. Posso fazer minha leitura de conjuntura? Deixa eu fazer uma réplica. Vai, é porque, assim, o vencedor não é necessariamente é quem tem mais torcida, assim, invisível. Normalmente é a torcida mais engajada. E, assim, se a gente for em número de seguidores no Instagram, o Prior tem mais seguidores que o Babu. 1 milhão a mais. Isso é muita coisa. E, normalmente, os memes, assim, tirando o Black Twitter, como você falou, os memes normalmente são mais pro Prior. Tipo assim, os que representam os dois normalmente são mais pro Prior, que é o bagulho do El Mago lá, o Jogue Jogue e tal. Que isso faz pensar que talvez a torcida seja mais engajada, sabe? Não sei se engajar o quê? Vai ficar votando mais. E aí, tipo, é essa preocupação. Eu entendo que tem grandes personalidades mais engajadas com o Babu, só que no fundo o que muda é quem tá lá votando e não quem tá postando no Twitter, entendeu? Então, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu posto no Twitter, mas eu não tô votando. Nesse momento, pelo menos nesse paredão, não. Então é isso que eu tô falando, entendeu? Então talvez, tipo, a gente ter torcidas divididas, no caso, que é uma torcida pros dois, porque assim, se a torcida super engajada do Prior sai agora, se ele sai agora, toda essa torcida a gente sabe que na final vai estar votando pro Babu, sabe? Então, tipo, no fundo, seria um benefício também ele sair. Não sei se é o maior benefício. Enfim, se você vai falar. Não, só queria falar que vale lembrar que o paredão do Babu Pyong foi 400 milhões. Paredão Prior e Manu passou de 1 milhão. Então, tem mais gente votando pelo Prior do que pelo Babu. Então, eu sou Babu até o fim. Tá, vai, fale. Sim. É, eu ia falar isso que a Cissa falou também, que o Prior tem muito mais, claro, né, muito mais engajamento. E também que eu acho que também tem uma questão da bolha, né? Porque eu tava falando com o meu irmão e ele tava falando que na bolha dele parecia que o Pyong ia ganhar do Babu. Porque ele segue muito mais a galera do K-pop. Esquerda liberal. Esquerda? Você acha que... Bolsonaristas. É, o pessoal da Manu, tá ligado? Tipo, ai, fada seu... Não. Tá, vai, continua. Sim. Meu irmão, na bolha do meu irmão era muito mais, parecia que a galera tava muito mais forte do Pyong. Na minha, tipo, parecia que era certeza que dava Babu. Mas tem... Posso fazer uma leitura aqui? Tá. É, tá. No começo do BBB... tá. Tipo, eu acho que o Prior, ele melhorou com o tempo, né? Ele melhorou por conta do Babu. Eu acho que corre esse risco mesmo que as meninas estão falando, da torcida do Prior ser maior do que a do Babu. Mas eu acho que, tipo, o Prior ele melhorou com a ajuda do Babu, e, tipo, isso foi visível. Quem carregou o Prior até agora foi o Babu, senão o Prior já teria saído. Não, eu devia escrever as coisas. Só que a gente bêbada, só não quer essas coisas. Tá, próximo. Eu queria comentar uma coisa sobre isso. Fale, amigo. É porque eu acho que, além desse perigo do Prior meio que passar por cima do Babu, porque eu acho que é um pouco possível, sim. Tipo, faz muito sentido isso da bolha. Eu, no Instagram eu vejo e eu acho que dá muito mais Prior do que Babu. Muito mais. E, tipo, no Twitter é sempre Babu, Babu. E, tipo, a gente tá cercado por gente que obviamente vai torcer pelo... Mas, sei lá, eu acho isso. E eu tenho medo também do Babu meio que se deixar correr pelo Prior, assim, sabe? Eu sei que ele é, tipo, super forte nas convicções e tal, mas eu não sei se é essa imagem que vai passar pro público, sabe? Porque o Prior, às vezes, é meio escroto, assim, aí eu tenho medo de com a pressão do jogo, do tempo, o Babu meio que começar, sei lá, meio que pender por umas ideias do Prior, assim. Eu acho que ele saindo, o Babu só vai fortalecer. Tipo, óbvio que ele vai ficar sozinho inicialmente, mas eu acho que ele... que as pessoas vão se aproximar dele eventualmente, até porque as pessoas crotas estão saindo, assim, aos poucos, né? E sei lá, tipo, tenho esse medo aí do Prior acabar queimando a imagem do Babu. Sem contar que ele tá sendo um escroto ultimamente com o Babu. E eu acho que o Babu já não tá vendo muita vantagem na amizade com ele. É isso. Eu só discordo, eu já falo isso depois de mim. Eu só discordo que, tipo, as pessoas vão começar a se aproximar do Babu, porque elas são sempre, sempre, sempre muito escrotas com ele. E o Renan vai buscar cerveja pra nós. Ai, caiu meu foi. Tipo, eu não sei. Eu fico pensando que o pessoal realmente é mais engajado, porque parece pra mim que a torcida do Prior é um bando de piada de 14 anos, tá ligado? Que tá com raiva de ter sido chamado atenção por ser machista, assim. E aí vai na onda dele. E nisso, Renan hoje chamou atenção com uma super reflexão, falando que Eduardo Bolsonaro ficou do lado dele só pra chamar atenção desses jovenzinhos, entendeu? Pra chamar eles pra extrema direita. E aí, pode falar, Luiz. Não, só queria comentar que, assim, rolou uns casos hoje na casa lá, né, que eu tava acompanhando pelo Twitter, e o Babu falou que provavelmente... Oh. Espera um pouco que a gente vai fazer efeitos sonoros. Pronto, pode começar. Obrigado. Eu não estou bebendo, mas obrigado. Me deu água na boca. Skol. Enfim, eu só queria comentar na real que rolou umas coisas na casa nos últimos dias que o Babu já deixou claro que depois desse paredão ele vai ser afastado do Prior. Então não vejo essa corrupção que a Milena falou podendo ocorrer com o Babu. Também eu discordo muito dessa leitura de que tem que deixar o Prior por causa do Babu. Eu acho que não, assim... Eu vi uma menina falando assim, se você gosta do Prior, tudo bem, você gosta dele, mas não fique usando o Babu como desculpa pra falar que quer deixar o Prior. E eu concordo muito com isso. Eu gosto do Prior porque eu acho que ele dá um up no jogo, assim, fica mais divertido assistir, ver as tretas. Segunda-feira, ontem, ele falou umas paradas lá que foi divertido de assistir, durante o paredão ele também falou, e eu acho que isso é muito bom na dinâmica da casa. É, com relação a ele roubar, eu desculpa, gente, mas eu não estou numa bolha no Twitter, assim. Eu vejo gente torcendo pra Thelma, eu vejo gente torcendo pra... Que, tipo, eu acho que a Thelma é um paia também. Tem torcida da Rafa, tem torcida pra Marcela no meu Twitter. E, tipo, eu não vejo, tipo, dessa forma, assim, que o Prior... Ele é mais forte que o Babu em termos de engajamento ou não, assim. Eu acho que o Black Twitter já deixou claro que é do Babu essa parada, assim. Então, tipo, e o Black Twitter são pessoas que votam. Tipo, ontem eu dei 200 votos pro Prior fácil, assim, sabe? Tipo, Prior não, pra Manu, no caso. Porque é pra ela sair, porque eu só fico Prior. Mas eu acho que quem ganha essa edição, tipo, tem muita celebridade apoiando o Babu, assim, e são pessoas, muitas páginas e páginas que engajam muita gente. Tem aquele rolê de até 14 horas vamos fazer um mutirão, e tipo, a galera tá lá mandando print dos votos e tudo mais. Então, não, pra mim, de verdade, assim, não tem como tirar esse prêmio do Babu. Só uma parte aqui. E o Kleber Mendonça Filho falando assim: nossa, acho o Babu muito foda. E um beijo pra menina que tá com ele também, que era irrelevante total. Agora a Renan e depois a Amanda. Ah, eu ganhei minha vez? Ah, beleza. Só uma coisa. Luiz, eu não quis falar que você vive numa bolha. Só, eu acho que não é isso que você quis falar também, mas só pra falar. Eu falei que eu vi. A minha bolha do Twitter pensa assim. E. Tá, deixa eu ver. Eu acho sim que o Prior tem chance de tirar do Babu. Porque ele movimentou mais jogador de futebol. Tipo, as torcidas de futebol. Acho que o tipo de torcida é diferente, sabe? Do Babu tem, tipo, a torcida da galera que já gosta dele e acha ele simpático. E do Prior tem muito, tipo, acho que a Júlia já falou isso, né? Tem muito moleque que vê ele como se fosse um vingador contra as feministas hipócritas, entre aspas. Seria todo o resto da casa, né? Porque depois da entrada do Daniel, toda aquela parada lá que aconteceu lá com a Dybala no começo, só explicando aqui pro ouvinte, o Iere, se ele não ouviu o podcast, não acompanhou o BBB desde o começo, no começo teve lá os rapazes lá do BBB, eles estavam fazendo um complô para queimar as meninas dentro da casa, né? Aí a Marcela e a Gisele falaram que o que aconteceu e ninguém acreditou nelas. Aí chegou o Daniel e a Ive e falaram: ah, não, elas têm razão, ou são elas. Aí os caras tudo saíram, basicamente todo mundo que era do grupo dele saiu. E ficou só o Prior, a Mari e a Flaslane até agora, né? Aquele grupo. E aí o Prior se aproximou do Babu depois disso. O Prior acho que ele deu uma melhorada, mas ele ainda é visto por essa galera que vê ele como esse vingador. O Babu não é, o Babu sempre teve o lado das meninas. O Babu sempre, tipo, acho que de vez em quando ele deu uma escorregada, mas tipo, o Babu sempre é bastante coerente com as coisas que ele fala. E o Prior, tipo, ele é doido, ele fala uma coisa, depois fala outra, e ele já falou que ele é doido, né, mas... Falar. Posso só fazer a parte rapidão? Passa. É que você falou no começo agora que. Eu entendi, amigo, o negócio da bolha, assim, mas eu só queria explicar aqui pra falar meu ponto, no caso, né? Mas eu queria falar no rolê do futebol. Eu acho que teve esse engajamento maior de jogadores do futebol e tudo mais, não porque era o Prior, mas por causa dos tweets da Manu Gavassi em 2011 lá, que saiu lá que ela odiava futebol, que odiava carnaval, não sei o que, todo mundo pegou e cavou achou esses negócios pra zoar com ela. E aí o Gabigol foi lá, que do meu ponto de vista eu acho que é o jogador mais relevante atuando no Brasil agora, e é um jogador que sabe utilizar suas mídias sociais, foi lá, retweetou e falou: ah, então vamos de fora Manu e não sei o quê. Então, tipo, eu acho que movimentou mais essa galera do futebol agora devido aos tweets da Manu Gavassi, não por ser o Prior, entendeu? Eu só queria fazer essa parte. Vai, Amanda. Posso só terminar a minha parte? Mais uma coisa pra falar. É que eu acho sobre o... Acho que a Milena falou sobre o Prior corromper o Babu. O Babu já mostrou que ele não vai se deixar corromper. O Prior, ele quer... O Prior é muito essa pessoa que quer só... O que ele fala importa. Mas o Babu, ele já mostrou que, tipo, ele... Mesmo que se for pra defender o dele, ele vai fazer aquilo que ele acha que, ele, que é certo. Mas eu acho que o Prior e o Babu, eles funcionam como se fosse um yin-yang, sabe? Tipo, a doideira e a calmaria. Tipo, aquele cara que pensa só na... Só em número, que é o Prior, e o Babu que pensa, tipo, em... Ele pensa lá na frente, ele pensa, tipo, nos contatos que ele tem. Não que os dois não sejam jogadores, os dois são jogadores igual. O Babu também tá pensando no jogo. O Babu não é bobo, né? Ele também pensa, tipo, se ele se queimasse com a Rafa e com a Thelma, sabe? O que que ele... Sabe, do que adiantava ele estar ali? Então, acho que os dois, eles funcionam muito bem juntos. Então, acho que também tem isso. Não que... Não, de novo, aquele negócio, não que o Babu precise do Prior. E também concordo que a arquitetura é uma mistura de humanas e exatas, sim. e não que o Babu precise do Prior. Esqueci o que eu ia falar agora. Mas vai lá, as arquitetas. Não, não é contra o Prior, é a favor da mágica. Vai, arquitetura. Então, é nosso local de fala, tá bom? Então a gente vai falar, a pessoa que tem um moletom escrito arquitetura... Não está escrito em urbanismo, é na vista. A arquitetura abre parênteses em urbanismo. Quem sabe mais urbanismo é a única coisa que salva o curso de arquitetura. A única coisa que é social é o urbanismo, então não precisa falar mais. Não precisa nem falar nada para fora pior. Agora vamos aqui que a gente anotou tudo que a gente precisa falar. eu acho que sim. Eu me perdi um pouco, amiga, você pode comentar. Não, o que eu ia falar, eu ia concordar com a Milena. Porque ela falou da questão de que o Prior pode queimar o Babu. E eu acho que tipo, o Prior tá indo. Beleza, eu concordo com o rolê. Alguém tá fazendo barulho. Muito barulho. Amigas, só um minutinho. Milena, fecha o microfone, você tá fazendo um barulhão. Eu não tô conseguindo ouvir nada do que elas estão falando. Por favor. A gravação não vai sair. Barulho. Ok, vai, amiga. Vocês ouviram o rolê da arquitetura e urbanismo? Isso é importante. É muito importante, se quiser a gente repete. Não, beleza, então. Mas o que eu ia falar é que eu concordo com a Milena que o Prior pode queimar o Babu. Porque apesar de eu... beleza, o Prior joga o jogo, mas ele tá ficando numa pilha que tá ficando insuportável. Tipo, ele só fala disso, ele tá pilhado o tempo inteiro, parece que ele cheira, ele tá na abstinência da cocaína, e ele não para. E o Babu, até o Babu já tá ficando de saco cheio dele, assim, sabe? Tipo, se tem um momento pra ele sair, porque ele vai ter que sair, a gente não pode esquecer que o Prior é sim escroto, seria agora. O Babu já tá, tipo, fazendo o caminho dele pra se desvincular dessa imagem do Prior, que é um cara pilhadão, doidão. Que ok, é entretenimento, é legal, vovó, mas tá cansando um pouco. É, e tipo assim, a gente viu, tipo, por exemplo, hoje a gente assistiu muitas vezes o pay-per-view. Porque a gente assiste, a gente não acompanha só no Twitter, entendeu? A gente realmente vive isso. E, tipo assim, ele o tempo inteiro hoje tava conversando com o Manu, o Rafa, com aquele grupinho lá, Thelma e Gabi. E, tipo assim, conversando sobre outros assuntos. Porque ele tá cansado do Prior. Então, eu acho que até pra saúde mental do Babu, é bom que o Prior saia de verdade. Porque ele precisa conversar sobre outros assuntos. Por isso que hoje ele foi e falou pra Fly, olha, se o Prior continuar, cuida você dele. Porque eu não aguento mais. Então, tipo assim, eu acho que é burrice da torcida do Babu querer que o Prior fique por causa do Babu, se é que é por isso, concordo, tem que fazer que ele fique por ele mesmo. Sobre esse rolê dele movimentar jogo, eu acho que é besteira também, eu acho que tem muitas potenciais tretas que podem surgir aí, tipo assim, as meninas estão mostrando que elas, tipo, a Rafa ficou muito brava com o negócio da GDL e ela talvez crie uma treta. A Marcela também, por defender Mari e Fly, tá criando umas tretas com as meninas. Eu também queria falar sobre... Ai, meu Deus, o BBB tá começando! Tá começando. Ai, mas eu não consigo mais falar, perdi o foco. Miga, fala você, continua falando das pautas que eu me perdi. Não, só... Não, pode passar. Obrigada. Não, eu só queria comentar um pouco da treta das meninas que o Renan puxou pra falar do... do começo do programa. E assim, eu acho muito incoerente também, tipo, é meio que puxando um outro gancho. Eu acho muito incoerente o jeito que as meninas, tipo Gisele e Marcela, elas se veem como vítimas da situação. Então, toda vez que elas vão falar disso, elas falam assim, nossa, eu fui desacreditada aqui, não sei o quê. E eu acho muito incoerente. É o pior tipo de feminismo que eu já vi na minha vida, que elas escutam, tipo, a Mari. Que a Mari era a vítima inteira da situação. Tipo assim, todas as falas escrotas foram sobre a Mari. Entendeu? Tipo, sobre a Mari e a Bianca, no caso, mas a Bianca já saiu. Tipo assim, ah, o Lucas falou, ah, eu não comi porque eu não tava com fome, sobre a Mari. E, tipo assim, elas excluem a Mari, simplesmente elas pegam a situação pra elas serem protagonistas da treta. Só que, tipo, na verdade, não foi elas, assim. E tipo, o que eu sinto agora sobre a Mari, até porque eu comecei a ter um pouquinho mais de empatia por ela nesses 2 dias, é que, tipo, ela nem entende como isso aconteceu, porque ela sabe que a situação é com ela e simplesmente excluíram ela do rolê porque não gostam da personalidade dela. Então, tipo assim, eu acho isso muito escroto, eu tô muito conformada com isso, que é por isso que eu só fico... Foda-se. Não, vale lembrar que o Babu, sabe, o Babu já disse que as meninas lá estão usando umas pautas que super relevantes para os jogos dela, e elas estão ficando cegas por causa disso. Pautas que são importantes para fazer a justiça social aqui fora, elas estão usando lá dentro para o benefício próprio, e tá ficando feio, enfim, o Babu, gênio. E é muito escroto, tipo, que eu só quero retornar. Tipo, as vítimas dessa situação inteira que elas usam era a Mari e a Bia, e elas excluíram a Mari e a Bia pelo sentido da Mari e a Bia como vítimas não estarem entendendo o que estava acontecendo com elas, e elas só usam e falam, ah, então tá bom, então foda-se. A gente vai pegar esse rolê e... Enfim, a gente mudou um pouco de pauta, mas é por causa da bebida mesmo, tá? Não, tá certo. Posso fazer um comentário? Vocês acompanharam desde o começo? Tipo, não tem um rolê também que a Marcela e a Ivy, elas foram falar com o Prior e o Adson, e daí eles confessaram, o Adson é burro pra caralho, né? Confessou tudo pras meninas, e aí, além de escrota burro, no caso... É, aí ele confessou tudo pras meninas e aí ninguém acreditou nela, também não teve essa parada. Também. E daí também. Sim, aí a Marcela e a Gisele. E a Mari, porque a Bia e a Mari continuaram no grupo. Cara, não foi isso? Então, só que, tipo assim, é que o povo parece que esqueceu, assim, tipo, o povo lá dentro, até. E até na vida real também esqueceu. Tipo assim, não é que todo mundo desacreditou dela. A única pessoa que desacreditou foi a Bia. Que teve todo o rolê, que ela realmente desacreditou, ficava zoando e tal. E a Fly depois desacreditou, mas ela acreditou e foi lá e brigar com os meninos também. Teve uma postura super combativa. E a Mari, não. A Mari, que era vítima da situação, em nenhum momento ela duvidou das meninas. Todo momento ela acreditou. Todo momento. Tanto que ela votava no Prior até hoje. Tipo assim, as meninas só excluíram ela. Não é nem as meninas. Tipo, o que eu percebo é muito que a Rafa é uma influenciadora. Então, tipo, a Rafa manipula o povo, tipo, ah, eu não gosto da Mari, então automaticamente fez as outras pessoas não gostarem também. Tanto que o povo que não gosta da Mari é o grupinho que é mais perto dela, que é, tipo, Manu, Thelma e tal. É, e esse rolê que ela tem com a Mari nem é uma coisa que aconteceu na casa. Tipo, é uma coisa que acontecia antes e tal, que o povo de fofoca posta e tal, que, tipo, elas ficavam se afendetando aqui fora. Só que pra Mari, a Mari não entende. E é por isso que eu acho muito injusto, porque a Mari era vítima e elas simplesmente não acolheram, assim. Tipo, só pegaram a situação pra elas ficarem de, ai, somos as exaltadas do G8, blá, blá, blá. Mas não é que todo mundo desacreditou dela, entendeu? Foi a Bia que desacreditou, só. É, tem outra coisa pra falar. É que eu acho que, assim, no começo, é que eu não acompanhei o começo do programa, eu comecei a acompanhar justamente por causa desse rolê que aconteceu. Eu comecei bem no dia que o Daniel e a Ivy entraram. Daí começou a conversar, muita coisa. Mas eu assim, pelo que eu vi, parece que a dinâmica do programa mudou, né? Tipo, quem era mais forte no começo eram os homens, e aí, tipo, os caras tudo começaram a sair, e quem ficou mais forte foram esse grupão, né? Esse dos 8 ali, né? E aí esse grupão começou, tipo, meio que a perseguir todo mundo que não era do grupão. Isso começou, ficou chato, né? Aqui fora começou a perceber que ficou chato. E eu acho que uma coisa que pode acontecer agora é que, por exemplo, se o Prior... Porque o Thiago Leifert com certeza vai falar que deu recorde. Se o Prior ficar, eu acho que a dinâmica pode mudar de novo. Porque daí o Prior ele vai achar que, tipo, caralho, eu sou muito foda. E aí... Dinâmica... Fazer um monte de merda que nem a Faisland tá fazendo. É, porque imagine se... O Prior bateu o recorde, imagine o ego desse cara. Já tá de... Assim, eu acho que a amizade dos caras, tem jeito. Todo mundo briga, eu acho, sabe? Mas, tipo, o cara que ele acabou de brigar e ele percebeu que, tipo, o paredão dele deu recorde. Paredões de 20 anos. O ego desse cara vai pro teto, assim, sabe? Então, eu acho que pode mudar a dinâmica do jogo também, de novo. Tomara que fique Prior só pela briga. É, eu ia falar uma coisa, só, tipo, até já sumiu esse assunto, mas é que sobre aquilo que foi falado de, ah, se o Prior sair, não vai mais ter agito na casa. Isso não faz sentido, porque todas as outras tretas já saíram e foram criadas novas. E, tipo, isso não foi desculpa pra manter nenhum dos caras escrotos que estavam antes, assim, sabe? Aí vamos manter eles aqui, senão vai perder o interesse da treta. Tipo, não faz sentido. Sempre vai ter uma coisa nova. Isso não tem que impedir a gente de tirar a gente escrota. Só isso. Ah, mas é que assim, eu acho que o Prior, ele é uma pessoa escrota, porque ele, acho que só a opinião dele é válida. Só que as outras pessoas escrotas que saíram porque elas, tipo, estavam erradas, que nem aquele Adson. Assim, eu não sou machista, amor. Uai, vai tomar um pouco, tá ligado? O Prior, ele ouve pelo menos esse tipo de coisa. Óbvio que quando é ligado, é playboy mesmo. Enfim. Mas, tipo, eu acho que é válido ele ali só porque ele é meio burro, tá ligado? Tipo, esse negócio dele querer votar na Rafa, assim, mano, é burrice. Aí ele vai, tipo, gerar umas tretas nada a ver, só uma burrice. Que é legal. Acho que isso é certo. Não, mas é que aí, amiga, parece que é só, tipo, um passar pano seletivo, assim, sabe? Tipo, aí, não, esses caras aqui não dá pra relevar. Ah, mas o Prior dá, porque é uma coisa um pouco mais leve. Tipo, eu acho que não faz muito sentido. Não. Eu tava na... Pode falar, amigo. Não, só falando sobre isso que a Milena tá falando, já vou puxar isso como um gancho, então, provavelmente, que daí é uma pergunta pra geral. Porque, assim, o Prior, em alguns momentos, ele já se mostrou arrependido de ter feito isso, e ele até se desculpou com o grupão já, com a galera racista, né? As feministas racistas, importante pautar isso. E eu queria saber de vocês se vocês acham que isso é muito política de cancelamento da esquerda branca, assim, porque, tipo, se o cara... tentou melhorar e tal, e... porque, assim, o grupão, ele não erra, né? Eles acham que não erram, né? A gente tá achando, e dá pra ver muito, eles são muito prepotentes nesse sentido. E quando vocês meio que marginalizam as pessoas quando elas estão tentando melhorar, isso não é uma política de cancelamento que é inútil, talvez, as pautas e tudo mais. É uma pergunta geral, uma pergunta aberta. Respondam ou não, enfim. Posso responder? Deixa eu responder. Vamos na ordem, Amanda, vai. Tá bom, Amanda, por ordem alfabética. É que assim, o Prior, ele é tipo assim, quem assiste mesmo o rolê, vê que, ok, ele pediu desculpa. Só que quando ele pediu desculpa, ele não sabia pelo que ele tava pedindo. Tipo, até hoje ele não entendeu o que é machismo e tal. E tudo bem, eu considero isso com de, ele tá disposto a aprender e tal. Só que, tipo, várias vezes você vê ele falando, eu não mudei nada. Tipo, o pessoal fica falando, que eu mudei e tal, mas eu não mudei. Então, ele mesmo sabe que ele não mudou. O que acontece é que, pelas conversas do Bobo, não é como se ele tivesse do que é machismo e tal. Não é isso. Ele parou de falar porque, simplesmente, as amizades dele são outras. A partir do momento que o Babu não fala, ele não repete machismo. Se quando o Lucas estava na casa, o Lucas fala, ele repetia. Ele é esse tipo de homem. Ele não é o homem que vai ser o primeiro a falar, mas ele é o homem que é conivente. Ok, tudo bem. Eu concordo com... Inclusive, tá pensando. Ele tá aprendendo e tal. E eu acho que ele pode estar, só que, gente, pelo amor de Deus, não é 2 meses que fazem um homem melhorar do negócio que ele reproduziu 27 anos. Então, tipo assim, ele não mudou completamente. Tá, a gente já sabe. Eu não acho que é só a política de cancelamento, porque ele continua reproduzindo, sabe? Tipo, as coisas que o Prior falava não era, tipo, ele falava coisas muito pesadas, por exemplo, o bagulho do armamento. Por exemplo, tipo, eu lembro, isso eu vi mesmo, uma coisa que repercutiu tanto, ele falava de coisa... Nossa, a Manu é a menina mais feia da casa. Nossa senhora, tipo, a menina mais feia. Falava da Gabi, quando o Guilherme ficava com a Gabi. Ele falava, tipo, nossa, pelo amor de Deus, tem menina muito mais gata que a Gabi. Isso foram coisas que eu vi ao vivo, entendeu? Porque são coisas que é um machismo que ele reproduz há muito tempo, entendeu? Então, tipo, não é uma coisa que a gente vai esperar que um mês vai quebrar de umas conversinhas que ele teve, que nem é uma coisa que ele escutou tanto. Porque eu entendo ele, que ele não vai querer escutar, tipo, as meninas falando. Sendo que as meninas estão sendo escrotas com ele, estão sendo soberbas e tal, que isso eu enxergo. Então é óbvio que ele não vai falar, elas são certas. Porque a questão de, tipo, eu acho que ele escutaria mais, tipo, assim, eu sinto que ele escuta muito mais o Babu quando o Babu fala sobre essas pautas, que é errado, que ele tem que escutar as meninas, só que as meninas falam de uma forma que ele não aceita tanto. A única vez que ele realmente entendeu, que ele realmente aceitou, é de quando ele conversa com a Rafa e quando ele conversou com a Manu no quarto branco, que são pessoas que deram pra ele, mas não é como se a gente soubesse que ele entendeu e tal, ele não entendeu ainda, não tem como a gente achar que em um mês ele entendeu, eu concordo que pro jogo ele melhorou, Ele melhorou no sentido que ele parou de falar. Só que agora a opinião de Amanda. Ele só parou de falar porque não tem mais ninguém falando. Se tivesse o Lucas ou o Adson lá falando, ele estaria sendo conivente como ele foi todo o tempo. E outra coisa, posso só complementar? Ele tava na roda quando o Lucas Galina lá, ele falou lá que não comia a Mari. Tava ele, tava o Guilherme, daí todo mundo se faz de medo, não sei. Vai, Mi. Tá, então. Na verdade, eu concordo com quase tudo, só queria adicionar uma coisa, que é assim, ele pode estar melhorando, na verdade eu não acho que ele está melhorando, eu acho que ele percebeu que como ele não tem muita força ali, ele precisa mudar de alguma forma, porque ele está, tipo, com pessoas que simplesmente não vão aceitar os comportamentos que ele tinha anteriormente. Só que assim, primeiro que ele só ouve quem convém a ele, e eu entendo que as meninas foram meio escolhidas, mas ele também foi com elas, sempre foi, e assim, eu não vejo uma melhora nele, sinceramente, mesmo se eu visse, não é a casa que tem que, tipo assim, ah não, mas é aqui o lugar onde ele tem que melhorar, ou que é tipo, beleza, se ele vai melhorar, se ele vai se desconstruir, massa, mas esse caso não precisa estar na casa pra se desconstruir, tipo, ele foi otário, e eu ainda acho que tá sendo um rolê muito seletivo, de tipo assim, os caras já foram tirados, por que que não vai tirar ele, só porque tipo, ele já deu mais do que motivos pra sair dali, eu acho que ele não faz, tipo, ele não vai fazer diferença, vai ter outras coisas interessantes na casa, e eu acho que, tipo, eventualmente também o Babu tem potencial de se aproximar das outras meninas, ainda mais quando elas forem percebendo quão forte ele é, e assim, meu, o que esse cara tá fazendo aí ainda, sabe? Tem mil outras pessoas mais importantes pra defender, eu não entendo defender ele, a única razão que eu tava antes querendo defender ele era porque ele fazia bem pro Babu, agora, tipo, vaza, assim, otário. É só isso. Eu esqueci qual era a pergunta do Luiz, acho que eu até viajei um pouco, mas é isso. Era a cultura do cancelamento. Não acho que é a cultura do cancelamento, eu acho que, assim, cultura do cancelamento é, a pessoa fez uma vez, mas a gente viu um progresso, tipo aconteceu com o Babu fez alguns comentários errôneos, mas a gente viu um progresso nele, viu ele tentando se desconstruir, eu acho que é muito diferente do Prior, o Prior é muito arrogante, é isso. Eu acho que é um pouco cultura do cancelamento, sim, porque é você, tipo, pegar uma pessoa e estereotipar ela como uma coisa só, como se todo mundo fosse aquele personagem plano que fala. Tipo, ele é um personagem plano, assim, tá ligado? Ah, ele é machista, então ele vai ser sempre machista. Tipo, os outros caras, eles, tipo, foram confrontados e, na verdade, o único que eu vi foi o Adson. E ele falou, tipo, eu não sou machista, foda-se, entendeu? Então ele era realmente um personagem plano nesse sentido. O Prior, ele, tipo, por mais que ele não entenda muito bem, ele, tipo, tenta. E isso é uma parada que deve ser levada em conta. Se a gente estereotipa ele como o machista, escroto, não sei o que, não sei o que, vai acontecer que nem eu falei antes do que o Renan tinha falado, de Eduardo Bolsonaro falar assim, ai, olha, somos contra esses esquerdistas, não sei o que, e aí vai cooptar toda uma galera que tem 14, 15 anos agora, que já foi confrontada por isso e não sabe lidar com isso, entendeu? Então, assim, a gente tem que parar de falar assim, ai, Prior machista escroto. A gente fala assim, Prior machista, porém tem potencial de melhora. E aí a gente consegue trazer esse pessoal que tá na mesma situação pro nosso lado, mais ou menos, entendeu? Tipo, a gente consegue trazer essa palavra de desconstrução, assim, porque isso é importante. Amiga, deixa eu te fazer uma pergunta, então. Mas esse mesmo argumento não valeria pro Daniel, então? Tipo assim, ah, ele errou, mas é uma pessoa que tem potencial de desconstrução? Ah, eu quero falar um negócio, então. É que eu acho que tem diferença. Porque, assim, esse grupo, como um todo, se coloca como o desconstruído, entendeu? Esse que é o problema. Tipo, as gurias lá, ai, porque a gente não gosta de machista. Mas elas são todas racistas. O Daniel é a mesma coisa, entendeu? Ai, chegou na casa falando, ai, esses machos escroto. É um racista do caralho. Então, tipo, o que que adianta? Você não vai ouvir pessoas que estão, sabe, sendo... machista também, como diz o Luiz aqui no chat. Mas, tipo, você não vai ouvir as pessoas que estão tentando te desconstruir também. Só porque você já se acha desconstruído. E é por isso que não é válido. Porque eles se colocam como já desconstruídos e não tem o que melhorar. E é isso que me irrita neles. É isso que, tipo, meu, tenho vontade de bater nessa porra, essa Marcela, filha da puta. Pode falar. Renan? Ó, vamos ver a ordem. É Renan, daí é Cissa, daí é Luiz. Eu queria falar do Daniel também. É que essa. Eu acho que o Prior, ele era. Comparado com os outros homens, ele parecia mais legal, sabe? Porque perto de todos os outros caras, o Adson, o Lucas e o Patrick, todos eles eram, tipo, muito mais escrotos que o Prior. E o Prior, ele é simpático, ele é engraçado e tal, apesar de, tipo, ter os problemas dele, que todo mundo já falou. Mas, comparado com o Daniel e o Pyong também, tipo, porque o Daniel, ele era muito forçado, sabe? É isso que a Gilda falou, de apagar de desconstruído, mas no fim fala um monte de besteira também. Que essa galera, acho que é tipo o fim da desconstrução, já desconstruiu tudo aquilo que precisava desconstruir, não precisa mais falar de nada, né? Não precisa mais discutir sobre racismo, sobre tipo, feminismo que vai além do que aquilo que eles já acreditam. Então acho que o Prior acabava perto dessa galera sendo o mais honesto entre eles, porque ele cometia erros também, mas ele estava disposto, pelo menos naquela ocasião, a ouvir as pessoas, a ouvir o Babu. Acho que o único que ouviu o Babu foi o Prior, porque o Lucas também não ouvia direito o Babu. Então acho que essa dinâmica entre os caras da casa, o Prior ele acabava se sobressaindo, justamente não ser escroto, tão escroto quanto os outros, também não ser tão falso quanto o Pyong, que era assediador e pagava de amigo das meninas, e o Daniel, que era, tipo, além de chato, aquele cara desconstruído que fala merda, tipo... O Daniel só faltou ter dread, só, pra completar o look. Ele fez trança, né, no caso. É. Mas, falando do Daniel rapidão, assim, teve aquela vez que ele foi machista com a Flaislane, a Flaislane falou assim, cara, não gostei do que você falou, não sei o quê. E ele, tipo, fez a casa inteira, no caso, as gurias se virarem contra ela, tanto que ela ficou super mal. E ele virou pra ela e falou assim, eu vou falar pra você, eu não gostei do que você falou e eu não te considero mais, tá ligado? Tipo, mano, ela tá te ajudando a ser desconstruído uma parada, tá ligado? E ele não ligava, assim, escrotíssimo. E todo mundo passando pano, assim, essas gurias todas falando assim, não foi por maldade, sabe? Por que que você tá falando que você é machista? Não foi por maldade, tipo, mano. Se você quer ser coerente com uma pauta, seja coerente com uma pauta. Enfim, é por isso que eu odeio todas elas. Agora é Cissa, vai Cissa. Oi, gente. Então, eu só queria falar que é muito interessante esse paredão, porque justamente o fato de eu não conseguir me posicionar, por exemplo, porque os dois lados, eles estão representando coisas muito relevantes hoje em dia. Assim, por exemplo, a Manu, deveria ser a nossa escolha, porque ela é desconstruída e tal, mas ela tem todo esse lado da soberba, de achar melhor e de ter os comentários racistas, que no fundo é isso, né? A gente defende uma pauta, mas esquece da outra, e isso é toda a hipocrisia de todo o movimento que ela representa, assim. E do outro lado, a redenção, o Prior, a questão dele ser machista, enfim. E o Brasil tá muito dividido nessa questão de Manu, tem até aquele meme, Manu Haddad, Prior Bolsonaro e Mari Ciro, tipo, parece que é esse tipo de polarização, mas não é, assim, a gente tá vendo que a Manu, ela tem erro sim, tipo, ela é soberba sim, e o movimento da esquerda tem erro sim. E aí, entrando em outro ponto, é que, tipo, esse paredão também, ele tá muito dividido entre quem analisa o Brasil, o contexto do Brasil, e quem analisa especificamente o jogo. Se você for olhar só o jogo, e só o entretenimento, é Prior ok, Prior fica, Prior é muito mais interessante, mas se você vai em outro ponto de vista, que é o nosso contexto aqui fora, que pro lado não faz nem sentido nenhum, porque eles não estão analisando assim, aqui fora é outro conceito, né? Analisando outras coisas. Mas aí sempre fica aquele gostinho, tipo, se o Prior ficar, vai ser tão gostoso ver a cara da Marcela, vai ser tão gostoso ver a cara de todas essas meninas escrotas, sabe? Mas aí você tá olhando pelo jogo, e tipo, vai ser gostoso, e aí o que vale, entendeu? Vale o jogo, no final das contas vai ser... Todos vão sair, todos vão refletir. Ou vale essa outra discussão que tá tendo aqui fora, que é só a gente, que é independentemente deles, assim, que é quem tá certo e quem tá errado, e Prior é machista, e deve sair, ou Manu, a soberba, a falsa desconstruída, e blá, blá, blá, blá, blá. Só coisas interessantes pra acrescentar. Tem mais alguém ou eu posso ir? Era Luiz, mas amiga, vocês estão no mesmo microfone, né? Eu tô na fila também. Não, é pouquinha coisa que eu queria falar só. É só que, tipo assim, eu não tô dizendo que esse rolê de que o Prior é uma pessoa que ele não merece redenção e tal, tipo, não é no sentido que eu tô taxando ele de machista, só pra explicar o que eu tinha falado antes. Eu, Amanda, penso que todos os homens são machistas, até que se prove o contrário. Uhum. Então, tipo assim, como a gente sabe que o Babu reproduz machismo e tal, a questão, cara, se você ficar fumando, vem me desfazendar. Enfim, o que eu tô querendo dizer é que não dá, tipo, tanto que pro jogo eu achava que o Prior tinha que ficar e tal, até ele se mostrar muito escroto com o Babu. Só que assim, o que eu tô falando é que não dá pra fechar os olhos e achar que ele tá se redimindo, porque em relação a machismo, o Prior não se redimiu nem um pouco, ele só parou de falar. Não é que a gente tem uma fala dele falando, ah, eu entendi que isso é machismo por causa disso. Não tem essa fala, gente. Não vão encontrar. Ele só parou de reproduzir porque os amigos dele não estão na casa, porque ele não tá lá. Se tivesse, estaria reproduzindo. Eu estou falando que a gente não tem que fechar os olhos pra isso. Ah, você quer fazer uma... Tô desesperada pra falar rapidinho. Eu só quero lembrar um ponto que é muito interessante, porque a Manu falou aquela questão da sororidade. Né? Ela quis lacrar em rede nacional, ela falou, ai, lá fora você aprende o que é a sororidade. E o cara tá lá até hoje, ela tá lá com ele até hoje, e não... Sabe? Mas é que eu vi no negócio dele falando que não sabe o que é a sororidade. Não, ele não sabe que ele é burro, mas ela... Ah, tá, então tá. Tira a minha frase. Eu esqueci. O que mais que você tinha notado? Não, só isso, vai. Não, gente, enfim, era só isso que eu queria dizer sobre o Prior. É só pra gente não esquecer. Tipo, a questão se... Ah, eu acho que ele deveria ficar na casa e tal, é outra coisa. Então não pode pensar que ele tá se redimindo e tal. E eu acredito, sim, que ele tem esse potencial de melhorar. Só que, tipo assim, se a gente parar pra escutar... Quer dizer, se a gente parar pra ver... Quem que ele escutou sobre a pauta machista? Ele escutou um homem, o Babu. Ele não escutou as meninas, sabe? Eu concordo que as meninas só estão reproduzindo ali o feminismo branco e tal. E eu concordo muito que ainda é um feminismo que eu nem consigo entender, porque eu não consigo entender por que elas excluem a Fly e a Mari. Por que ela, na hora, no rolê do Daniel, elas, tipo, pisam a Fly. Mas, tipo assim, ainda ele não escutou elas. Escutou o Babu falar sobre o feminismo. Tipo, a melhora dele é por causa do que o Babu falou. E não por causa que as meninas falaram, sabe? Independente se ele tem que ficar ou não. Concordo. Pode falar, Luiz. Tá dando pra me ouvir? Tá. Ah, tá. Desculpa, é que eu falei muito perto aqui. Então, eu vou só voltar, então. A pergunta foi justamente por causa do que a Júlia falou ali, né? Sobre a questão do Daniel, do grupão, sempre passar o panão pro Daniel... E excluir um cara que poderia aprender muito com isso. Eu concordo também com a Amanda de que ele não é uma redenção, mas a gente vê uma melhora, assim, tipo, ele ouviu muito o Babu em relação a isso. Tipo, o Babu falou, cara, elas te falam as paradas que se incomodam, você tem que parar de fazer as paradas que incomodam elas, porque, assim, é assim, tá ligado, o bagulho. Só que eu também não concordo muito com essa política de que com essa política, esse pensamento, na real, de que homem não pode falar de feminismo, sabe? Porque, às vezes, para chegar em outro homem, por exemplo, como no Prior, tem que ser o Babu falando pro Prior sobre feminismo, sabe? E isso daí acaba sendo uma questão muito liberal, assim, de o indivíduo, indivíduo, mulher ali, só ela pode falar sobre o negócio. E eu sou muito contra isso, assim, a pauta anti-machismo, anti-racismo deve ser de todo mundo, sabe? Então, eu só discordo disso, assim, de que, ele ouviu um homem, acho que homens têm que falar sobre feminismo. Se homens falassem sobre feminismo, né, a sociedade não estaria uma merda. E com relação ao Prior ficar, eu já falei aqui, eu tô vendo isso porque é um entretenimento raso, a gente tá vendo pessoas numa casa que ficam se degladiando por R$1,5 milhão, e eu quero ver fogo no parquinho. Eu não acredito que ele saindo agora vai ter muitas tretas, ou o Babu vai se aproximar da Thelma e da Rafa, porque elas já demonstraram diversas vezes a quem elas são leais, principalmente a Thelma. Inclusive, até é um desgosto pra minha pessoa, porque pra mim ela é o preto da casa, sabe? O preto que tem, tipo, lambe os brancos lá e deixa o outro preto de lado, assim. Então, me incomoda muito isso, e ela sabe que o Babu não vota nela. Então, a Thelma tem esse pezinho atrás com ela também. Mas é isso, gente. Bom, Vai, Mi. Eu só queria fazer uma parte. É que, assim, eu não falei que o Babu não pode falar sobre feminismo. Não, não foi isso que eu quis dizer. Eu acho que ele teve falar. E acho muito bom. Eu acho que a única melhora que o Prior teve foi por causa que o Babu falou. Eu acho certo. Eu só tava querendo explanar que o fato dele escutar só o Babu, não escutar as meninas, significa que ele não melhorou tanto assim. Significa que, assim, ele escutou o mínimo. Ele tem muita coisa pra escutar. Tipo, é só isso que eu tô falando. Pra gente não criar... Não cair no falso de que ele tá melhorando e tal, porque ele escutou o Babu. Porque, assim, ele tem muita coisa pra escutar ainda. Era só isso. Não disse em nenhum momento que o Babu não poderia falar sobre isso. Não, é sobre o símbolo de você, homem, artista, conseguir ouvir uma mulher. Acho que é isso que a gente dizer, né? Assim, sim. A mulher é que ela tem o local de fala dela. Ela que tem que dizer. É dela que você tem que ouvir. Você tem que ouvir do homem, óbvio. Quanto mais você ouvir, melhor. Mas é um começo. Mas o fato de você o fato dele não conseguir ouvir uma mulher, isso revela algumas coisas meio preocupantes. A parte eu quero fazer. É só. É que a gente é uma só aqui, entendeu? É, não, tudo bem. É só que a questão de eu tinha falado assim, ah, não, né? Porque ele ouviu, mas acho que o que irrita mais nesse grupo de pessoas desconstruídas é a hipocrisia mesmo, deles falarem somos desconstruídos. E mostrarem que eles não são, sabe? É, tipo, é seletivo. E, tipo... Ah, enfim, eu entendo, mas é a vez da Milena. Deixa ela falar. Obrigada. Então, o que eu queria falar, primeiro, é que, além de não ter tido essa melhora que a Amanda falou no Babu, é, tipo, quer dizer, o Luiz falou que teve uma melhora. Não teve melhora. A verdade é só que ele parou de falar porque ele viu que com o Babu aquela conversa não ia se criar, que o Babu não ia dar corda na conversa dele. Se o Babu tivesse tido uma reação diferente, ele ia estar conversando até de novo. Ele não refletiu sobre esse assunto, ele não internalizou nada disso. Ele simplesmente viu que, como o Babu não gostava desse assunto, não gostava, tipo, de comentários machistas, ele parou de fazer. Eu não acho que ele melhorou, ele só tá sem pessoas pra falar sobre isso. E uma outra pergunta é sobre o que a Júlia falou. A Júlia falou que tinha medo de vamos eliminar a Manu e vamos dar corda pros caras falarem, feminista e não sei o que, pra esses meninos revoltados porque foram repreendidos por machismo virarem bolsominions. Mas eu acho que é ainda pior deixar o Prior lá e deixar ele se criando e essa torcida juntando a ele e concordando com mais coisas sobre ele, sabe? Antes que ele saia agora, eles vão ficar meio assim, que absurdo, vão ficar meio putos no momento. Mas é melhor do que deixar o Prior lá e aumentando a torcida dele e aumentando a gente que concorda com ele, sabe? Eu acho que, tipo, antes que corte agora, é isso. E eu ainda acho que a gente tá sendo um pouco seletivo sobre que coisas aceitar e que coisas não aceitar. É isso. Quem é a vez agora? Posso falar? Tá, eu queria falar algumas coisas então. Tá? Eu queria falar sobre a Thelma. É que eu peguei o finalzinho, a gente tava fazendo uma caipirinha, peguei o finalzinho que a gente falou. Assim, eu acho que eu e a Júlia somos o único branco aqui da IACI, somos o único branco aqui, mas eu vou me basear no que o Geo Caio falou no Twitter. Ele falou que a Thelma, eu passo pano pra Thelma, porque a Thelma, ela sabe, ela é médica, então, tipo, a vida toda ela lidou com branco, e ela sabe que ela não pode ser, tipo, muito radical com os brancos, senão eles vão acabar se voltando contra ela. Então, tipo, dá pra ver, a Thelma, ela é consciente, ela nunca se deixou levar por ninguém na casa. Só um pouquinho. Nunca se deixou se levar por ninguém na casa. Ela, tipo, faz o jogo dela, consciente. E tipo, do mesmo jeito que ela defende a Gisele, entre ela e o Babu, ela vai defender a Gisele. O Babu também falou que defenderia o Prior, sabe? Porque são amigos. Mas eu acho que, tipo, a Thelma, ela é um pouco menos radical justamente por isso. Porque ela sabe que se ela for muito radical com os amigos brancos dela, os amigos vão acabar, tipo, mas veja bem, não é assim. Então ela, tipo, tem que andar em cima de ovos, assim, pra falar. Só, eu anotei aqui. Nossa, eu anotei sobre o Prior, que a Milena falou, que a torcida do Prior vai acabar se crescendo. Eu concordo com a Milena. Mas eu acho que quem criou a torcida do Prior, que tá criando a torcida de direita do Prior, fazendo ele ser uma espécie de novo Dourado, apesar do Dourado ter votado no Haddad e o de César ter votado no Bolsonaro, essa é a maior troca de personagem que eu já vi na história do universo. Mas eu acho que quem criou essa torcida do Prior, de direita, foi a própria esquerda, essa esquerda lacradora, a torcida da Manu, por exemplo, as fadas sensatas, porque eles que estão forçando essa comparação do Prior com o Bolsonaro, sendo que, assim, o Prior já defendeu cotas no BBB, e o, tipo, eu duvido que a Marcela defenda a mesma coisa, sabe? Não sei. A Marcela não vota no PT, eu duvido. A Gisele já falou que é contra o PT. Acho que e o Prior, ele votou na Marina. Não sei se o print aqui tem é fake, mas assim, que ele votou na Marina, que é de entender, que ele é paulista, né? Então a opção dele era ou como é que era? Ou era PT ou era Geraldo Alckmin na época, em 2014. Era Geraldo Alckmin. Enfim, mas ele viu votar na Marina. A Marcela vota no Rita. Próximo. Do Bolsonaro. Ah, próximo. Eu posso falar? Não sei se tem próximo. Vai, ninguém se manifesta. Não, já esqueci. Ai, eu esqueci. Eu acho que daqui a pouco vai começar, mas enfim. Eu tava pensando agora que eu acho que uma das coisas que me irrita muito é que os comentários idiotas do Prior a gente já espera vindo dele, tá ligado? Do tipo, ele falando, ai, porque meu pai não me deu nada, só me deu alimentação, educação, um carro, uma casa, sabe? Tipo, mano, você já espera ele falando isso. Agora, essas gurias que falam assim, ah, não, porque a gente é feminista, falando um monte de merda, você é chata pra caralho. Tipo, elas estão queimando a nossa cara, tá ligado? O nosso movimento, assim, isso que me deixa puta. Isso me faz vontade de, tipo, tirar a Manu. Porque, mano, tá me queimando também, sabe? Eduardo Bolsonaro chamou ela de militante de esquerda. Eu me senti pessoalmente ofendida. Isso é um absurdo. Eu fico muito puta. Então, assim, fora Manu, Chico. Ai, ódio. Assim, Prior falando merda, tô nem aí. Agora, esse pessoal que se pretende desconstruído falando merda. Se alguém quiser falar, pode falar. Eu quero falar só vou falar bem rapidinho. É só que eu acho que essas gurias, elas se baseiam, elas estão usando aquilo que o Babu falou. O Babu sempre tem razão. O Babu não passa frio, tá sempre coberto de razão. Que elas estão usando da causa social pra. Como é que fala? Pra ganhar. Pra ganhar o jogo, no jogo. E, tipo, sim, elas estão, tipo. Faz muito tempo que isso aconteceu, não que, tipo, assim, faz tempo, e, enfim. Mas faz muito tempo que isso aconteceu. E o jogo mudou, a dinâmica do jogo é outra. E, tipo, elas já fizeram um monte de merda, mas elas ainda estão remoendo o negócio lá atrás porque elas sabiam. Tipo, foi muito doido esse negócio do Daniel ter entrado porque mudou a dinâmica na casa, no Daniel e a Ivy. Mas elas sabiam que elas eram as favoritas quando eles chegaram. E aí elas subiu pra cabeça, né? Isso depois que isso aconteceu. E. Enfim, elas tentam remoer isso até hoje. E o Prior, ele fica puto com razão. Apesar de ele defender o Lucas até hoje, tá errado, né? Mas ele fica puto com razão que essas gurias tentam remoer até hoje. Eu acho que a única que ela falou certo e, tipo, não tentando remoer o negócio só pra ganhar um jogo foi a Thelma. Que ela não tentou remoer. Tipo, ela precisava de no último paredão. Ela precisava de alguém pra votar. Ela falou da Fly, porque a Fly ficou do lado dos caras. E ela falou que tinha perdoado o Prior. Então, tipo, o Prior fica brabo com a Thelma não faz sentido, mas ele fica brabo com as outras gurias, a Marcela e a Gisele, faz sentido pra mim. É, Luiz. Luiz. Ok, só queria retomar uma coisa que você falou da sensatez da Thelma, assim. Eu não discordo que ela seja sensata e tal, eu só acho que a lealdade dela é questionável, assim. Eu entendo que ela teve que lidar com muitas coisas, né? Ela é médica e tudo mais. Só que, assim, o Babu, ele... Não, sei lá, ele poderia ser muito cuzão, poder se juntar nesse último paredão, ter 4 votos lá na Rafa, mas ele tem convicções, assim. E, pra mim, o jogo dela tá meio nebuloso ainda, sabe? Tipo... Ela tá lá com essas minas, mas ao mesmo tempo ela tá se distanciando depois do monstro que o Daniel deu pra ela. Tá, sei lá, tá estranho. tá estranho, assim. Então, pra mim, ela só não quer se queimar com os brancos, mas também não quer se juntar com os pretinhos da casa, né? Então, me incomoda um pouco. E é isso, eu acho. Eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci, gente. Se quiserem... Ah, eu ia fazer uma pergunta, eu acho. Oi? Tá, amiga. Pergunta, eu também quero fazer uma pergunta. Eu só queria perguntar quem que vocês acham do grupão que é a mais Hitler? A mais Hitler. Tá, junto com essa pergunta, eu quero fazer outra. Que é o que vocês acham da Fly? Porque o Luiz falou agora das pessoas negras da casa, né? Que tem o Babu, Thelma, mas a Fly... Eu acho que a Fly é negra também, mas ela não se vê como negra, né? Então eu queria perguntar o que vocês acham da Fly. Posicionamentos dela e tal. Já diria o meme Adolf Eve. Adolf Eve sorrindo no inferno. Que a Eve e Marcela são as piores. Não. Pode responder, Amanda. Enquanto vocês respondem, ó, três perguntas. Quem é mais Hitler? O que vocês acham da Thelma e quem vocês acham que é a pessoa mais bonita da casa? Já vai responder as três perguntas. Já. Agora eu tenho que pensar, eu só sabia da mais Hitler. Porque eu acho a Eve, apesar da Eve parecer, tipo assim, na nossa cara, que ela, a gente já sabe que ela é ridícula, eu acho que a Marcela ainda é mais perigosa, sabe? Porque ela é muito sutil no que ela faz, assim, ela, tipo, ela dá o bote sem dizer, sabe? Pra mim, ela é muito aquela pessoa, assim, que... Cara, muito tipo Regina George, assim, sabe? Até menos, assim, porque ela é muito sutil e você não percebe que ela não deixa claro que ela tá sendo maldosa no que ela tá comentando, mas ela sabe o que vai afetar as pessoas, sabe? E aí, a partir do momento, tipo, ela mostra um pouquinho quem ela é e ela já retorna pra aquela proteção de sensata. Tanto que no início do jogo tava todo mundo crente que ela ia ganhar, né? E aí depois foi aparecendo essas sutilezas. E aí eu acho que talvez ela não ache que a gente já percebeu essa sutileza. E, bom, é isso. Sobre a Thelma e a pessoa mais bonita, eu preciso pensar. Vai, Amanda e Cis. Tá, sobre... Eu vou responder, depois a Cissa responde cada pergunta por vez. Então, a primeira pergunta, quem é mais Hitler? Eu acho que a Marcela também. Porque, assim, a Eve realmente produz muita coisa, que é em relação ao Babu, quando ela diz que parece um monstro e tal. Só que, assim, a Marcela, pra mim, ela fez isso duas vezes. Porque ela era a melhor amiga... Tipo, ela também fala isso do Babu, mas ela também era a melhor amiga da Thelma, que descartou a Thelma. De só, tipo, ai, não é tão importante pra mim. Prefiro meu namoradinho e tal. Então, tipo, pra mim é a Marcela, pra você, amiga. Não sei, é porque a gente pode esquecer que a Eve não sabia quem era a Marielle. Tipo, é verdade! Isso. Nossa, é um pouco super, meio chocante. Super Hitler. O Prior também. Só que a Marcela é aquela coisa, né, que, tipo, ela engana todo mundo. É aquela hipocrisia profunda, assim, que deixa todo mundo muito puto, porque ela tem essa aparência de, tipo, ginecologia, do parto humanizado e do nananã. Tipo, quando ela entrou, eu fiquei puta expectativa nela, e depois a passada de pano que ela dá seletivamente é um negócio incrível, mas ao mesmo tempo mostra muito, é um espelho pra gente, porque mostra muito o que a gente faz na nossa vida. A gente passa pano pra quem a gente quer e não passa pra quem a gente não quer. Mas quem é mais hater? Eu vou continuar falando que é a Eve, já que vocês já votaram na Marcela, eu vou falar que é a Eve. Vai. Luiz. Tá, aí eu pergunto o que a gente acha da Thelma. Eu gosto da Thelma. Eu não acho que... Eu acho que, assim, o rolê dela... Eu não acho que em nenhum momento ela, tipo, tira o Babu. Tipo, ela não fala... Eu não... ok, tem o negócio que ela falou, sobre o XA. Mas eu não vi como maldade. Pra mim, realmente, era uma zoeira. Tipo, eu sei que ela tava bêbada também. E, tipo, assim, eu não levei isso pro meu coração. Eu tô falando... Não levei isso pro meu coração. De achar que ela realmente desejou isso do Babu. Então, o que, que eu acho? Eu acho que ela tipo, é uma questão de afinidade. Por mais que ela tenha todas as questões ideológicas de que ela tem que levar o Babu até o fim. Teve uma vez que ela falou, a última pessoa da casa que eu voto é você. Vamos ver se ela vai cumprir, a gente não sabe. Só que tem a questão de afinidade. E eu como mulher, eu entendo isso, no sentido de que às vezes é mais fácil você ficar num grupo de mulheres, sabe? É mais fácil você viver num grupo, porque você acaba fazendo tudo junto. Tipo, você acaba comendo, você acaba... no banheiro com as meninas. Então, tipo, eu acho que ela busca pro conforto dela esse grupo de meninas. Mas ideologicamente ela entende que o Babu é uma prioridade pra ela e tal, ela fala isso. Eu não acho que ela cai em hipocrisia e tal. Sim, eu acho que ela é manipulada pelas meninas. Tipo, é óbvio, quando você tá num grupo social, você acaba caindo no mesmo pensamento e tal, nos mesmos pensamentos das pessoas. Então ela acaba caindo por estar nesse grupo. Mas eu não acho que ela escolheu esse grupo pra, tipo assim, ficar longe do Babu, pra, tipo, ah, não é bom ficar perto do Babu, sabe? Tipo, eu acho que é essa a questão. Eu entendo que sim, ela cai em um monte de coisa por ela estar ali, mas eu entendo ela de escolher esse grupo. Por mais que ela seja... Ela entenda que ela tem essa conexão que ela tem com o Babu, essa irmandade, mas por afinidade ela quer estar com as meninas por serem mulheres. Eu sinto que é isso, entendeu? Mas, enfim, também não sei. Pode ser que elas provem aí o contrário. Que seja da Thelma. Não, Thelma é perfeita. Eu só fico muito triste dela não conseguir se posicionar. Tipo, ela é manipulada pela Marcela. O rolê que ela passou do monstro pelo Dani, e, tipo, ouvir da cara do Dani que ele não coloca amigo no monstro e ela tá ali, e ela não responder, porque ela tem essa impulsividade de falar o que ela pensa, que eu admiro muito para outras pessoas, mas em relação ao Daniel, quando ele falou aquilo na frente dela, ela se levantou e foi embora. Ela não se posicionando, né? Então, acho que o que eu torço pra Thelma é não dá pra pedir isso dela, porque ela tá lá dentro, e é um outro rolê quando você tá lá dentro, né? Mas o que eu queria é que ela acordasse e disse que ela tá do lado de um monte de cobra, que na verdade só ficou amiguinha dela porque ela era líder, e agora, e tipo assim, é só quando é conveniente, e na verdade abandonou ela, sabe, tirou ela do pódio e tudo mais. Eu só queria mesmo que, e não precisa virar a melhor amiga do Babu. Eu acho que a lealdade que ela tem com o Babu é perfeita, linda. Eles não precisam ser melhores amigos, eles se entendem, eles se são companheiros, é isso que importa, sabe, mas eu queria que ela abrisse os olhos pra Marcela e pro outro rolê da casa. Sim, e até o próprio Babu, essa lealdade que ele tem com a Thelma é por ideologia, tipo, pelo jogo ele tem o Prior, e por aproximação mesmo, se ele fosse escolher uma pessoa mais próxima dele, seria a Rafa. No sentido que a Rafa é a pessoa que ele mais consegue se conectar. Então, tipo assim, eu entendo a Thelma também conseguir mais se conectar com outras pessoas, mas no fundo ela vai ter essa irmandade com o Babu, sabe? Isso é o suficiente pra mim. Assim. Tá, quem é mais bonito? Essa é outra pergunta? Não sei. Ai, quem é mais bonito? Eu não... Olha, gente. Ai, não sei. Não gatilho. Sei. Gatilho. Babu é o mais bonito. Babu é o mais bonito. Mas assim, depois, se eu tivesse segundo, uma segunda pessoa... Depois do Babu é a Rafa. É porque assim, a Rafa é gatilho. Hipnotizante. Ai, gente, não consigo. Desculpa, podem me odiar, Brasil, mas assim... Que pariu, velho. Puta, mulher. Enfim. É isso só, beijo. Rafa é gatilho? A garrafa é gatilho pra mim, porque você de já beleza. Viu. Não. Mas, tipo assim, eu não sei o que é. Oi? Porque ela é evangélica? Não, gatilho, porque ela é... Puta linda, que pariu, a gente fica hipnotizado com ela dançando. Ah, entendi. Gatilho sexual, mesmo. Gatilho sexual, porque a gente tá de quarentena. Entendi. É, assim, é uma coisa. Quem é mais bonito, a minha resposta é uma, mas quem rebola mais bonito, a minha resposta é outra. Quem rebola mais bonito é o Babu. Aí. Luiz. Vai rápido. Ai, meu Deus, adorei essa resposta, Renan. Gostei. É. Mais Hitler pra mim é a Marcela. Deixa eu repetir. Você falou Oi? Quem rebola mais bonito. Eu entendi a pergunta, quem é mais bonito? Aí eu ia falar que é a Rafa. Agora, quem rebola mais bonito é o Babu, sim. Eu não entendi a pergunta, amigo. É, Babu. Não, mas a pergunta era mais bonita. O Renan que subverteu mesmo. É, eu que subverti. Ah, tá. Ah, então tá bom. Então é isso aí. Vai, Luiz. Mas Hitler pra mim é a Marcela também, por tudo isso que já falaram aí, inclusive no monstro da Thelma, ela ficou lá do lado da Fly, que ela nem, não tinha proximidade nenhum, então coisa de Hitler isso, assim. É, inclusive pesquisei aqui médico nazista no meu celular e apareceu a foto da Marcela. Mentira, apareceu o Mengele, porém seria ótimo, né? Fly... A Fly, eu acho... Ela tem, pra mim, fenótipo e traços negroides, então, pra mim, ela é negra. Ela não se identificar como negra talvez seja a questão de regionalidade, né? Então, tipo, existe muito também essa questão de, tipo, pessoas que a gente vê como negro no sul não são vistas como negros no norte, no nordeste, enfim. As relações de negritude, elas mudam conforme os espaços. Então, se ela não se enxerga, isso não faz... com que ela não seja negra, no caso, né? Porque a sociedade vai ver ela como negra ainda. E a mais bonita, pra mim, é A Rafa também. Nossa, ela é perfeita, gostosa. Faria. E é isso. Off, faria. Gatilho, gatilho, gatilho. Off, fariam? É... Eu não respondi sobre o que eu acho da Thelma. Respondi o que eu acho da Thelma? Não. Então, eu acho que ela... Eu concordo um pouco com o que a Amanda disse, e além de eu achar que ela não... que ela tende a se aproximar das meninas, eu acho que ela se sente insegura em relação ao Babu. Eu acho que ela não vai sentir que ela pode se aproximar do Babu enquanto o Prior tá lá. Inclusive, eu acho que vai ter até uma vantagem do Prior sair, que ela pode se aproximar do Babu, porque eu acho que ela não sente que vai ter muito espaço ali, porque eles estão com uma amizade muito consolidada. E as pessoas que eu acho mais bonita tem... Eu acho a Rafa, primeiro, obviamente, perfeita, Senhor Amado, minha confirmação sexual. E, meu Deus, falei isso um pouco alto, minha família tá aqui. E eu acho o Prior também um pouco bonito, não posso falar nada, que eu acho que eu sentaria, talvez. Guilty pleasure. Mas eu quero que ele saia. Ai, meu pai! Vou mandar um depois. Quero ver se você achar. Vai começar. Só acho que vai começar. Vai começar, agora é reagindo. Agora é reação. Eu só queria dizer que Rafa Kalimann, sim, é a mais perfeita, mas muita plástica. Votação errada. Gente, deixa o microfone aberto ou não? Deixa tudo aberto. Todo mundo aberto, pra reagir mesmo. Gente, talvez o nosso notebook seja atrasado, talvez a gente vai ouvir vocês falando, gritando primeiro, mas tudo bem, a gente vai esperar. Todos eles à beira de um infarto. Ai, tô sofrendo agora. Ai, gente, fiquei com dor do Prior agora. Para, não sei Manu, porquê, eu fico com empatia. Gente, talvez a Manu mereça sair por ressuscitar o Bindi na testa, tá? Ai, tô reconsiderando. Eu não me importo com isso aí. A Mari não sai. Eu gosto que a Mari... Manu merece sair porque ela é uma velha que se comporta como uma adolescente. Isso me dá raiva. Eu odeio esse negócio. Eu acho que a Mari tem que ficar. Eu também. A Mari, ela é muito menosprezada. Ah. Porque alguém vai sofrer. Gente, assim, ela... tem isso de ter uma idade, se comporta como a você é. Ela é linda. Puta que pariu. Mari linda. Hashtag fica Mari, será, mas não sabia qual existe até dois anos. Solta no parquinho. Pra ganhar esse jogo. Ou eu tô só fortalecendo mesmo? Milena, sou até... Que não adianta nada com assim. Ah, saquinho! Abaixa o volume da TV e ouve pelo telefone. Ai, meu Deus. Meu Deus, cuidado. Fazer. Eu tô só fortalecendo. Tem um jogo de pula. Quem passa fazendo. Percebe? São pior. Né? Tem que escolher. Tem vários tipos de erro que você... Clássico. É um diálogo pra cada um. A Mari não vai sair. Gente, tem uma TV que aí tá muito alta. Não tem sei de quem é. A Mari ficou. Ai, inferno! Fica Mari, caralho! É isso aí! Meu Deus! Podem soltar o microfone? Vamos. É, solta o microfone, é. Eu tirei do ouvido. Porque cada um vai comemorando. Um momento diferente. Querida, tá ligado? É porque tava. É, que tava entre os dois. Foda-se, Mari. Filho da puta desse Thiago Leifert, o cara. Gente, de vocês tá atrasado. Não escutem, porque senão vocês vão ouvir a gente comemorando e vão ter spoiler. Ah, ele vai pra pro comercial, essa desgraça. Ele sabe, né, que tá todo mundo esperando, né? Assim, gente, vai pro intervalo aí? Eu acho que o Prior sai, porque tá apoiando ele. Mas boleiro não sabe votar no BBB. Quem vota o BBB, vota na Manu. Eles estão falando já o resultado. Não, ah, comercial. Diabo. Não, a gente não tá falando. Eles falaram que salvou a Mari só. É. Tá. Eu queria avisar vocês que eu vou mutar o áudio de vocês, porque o meu tá atrasado e eu quero ter a reação aqui, tá? A gente não tá ouvindo também. É. Quando o Thiago Leifert tava falando, a gente tirou o fone aqui e parou de ouvir. Uhum. Então, tipo... A mesma feita. Gente, perfeito. Antes do de vocês, eu, tipo, vocês falaram o que eu tinha visto quase que um minuto depois. Nossa. Sim, eu escutei falando do a Mari ficou. Eu fiquei, o quê? Demorou um minuto pra aparecer que ela ficou. Não, então, tira o áudio. É. Só que daí, tipo, deixa ligado a reação de vocês, entendeu? Tá bom. Na hora que eu ver, eu ligo meu microfone. Beleza. Isso. E a hora que começar, a gente vai aqui. É, a hora que começar, a gente fala assim: começou aqui. E daí a gente vai tirar o fone e vocês tiram o fone de vocês também. Demorou. Provavelmente a gente vai ser a última. A gente vai ser a última porque é nas internet. Gente, pode repetir as questões que eu ouvi, desculpa. Tava. Assim, a hora que começar aqui, quem começar primeiro avisa, porque daí se tiver que comemorar, comemora e todo mundo comemora num separado. Daí. Ah, entendi. Pelo que eu vi, o meu é o que tá indo primeiro do de vocês. Então eu vou deixar mudo. É, a gente tá na TV. Não, mas... Meu, amigo. Oh, o meu tá na TV também, mas veio bem antes de vocês. Não sei se é o áudio de vocês que tá atrasado. A gente tá no, na internet também. Mas, ó, deixa o áudio aberto pra ver a reação. É que dá pra... Ah, vocês querem ver minha reação? Você Isso. pode abaixar o volume do seu celular ou, tipo, notebook. Ou silenciar a gente, porque daí a gente consegue gravar todo mundo. Mas eu não entendi muito bem o objetivo. O objetivo é gravar minha reação aqui, mas vocês não terem spoiler, é isso? É. Isso. Bem, ó. Então vocês não vão ficar ouvindo. Ah, entendi. Isso. Só volta pra a ouvir quando souber o resultado. Isso. Sim. Tá. Tipo, se você começar e você falar assim, ah, gente, começou aqui, daí a gente põe já, isso. Entendeu? Entendi. Beleza. É. Bom. Mari, né? Como diria aquele tweet, as vantagens de ser invisível. ficou. Tudo bem. Tava torcendo pra ela ficar mesmo. E ela com a batida do coração super acelerada, mal sabe. Nossa. Que ninguém nem sabe quem é. É. Tá morrendo. É, acho que as pessoas nem sabiam que ela tava no paredão. E o Thiago Leifert. Ah, é Mickey e Minnie? Que é isso, cara? Sim, ah, ele é meio vicioso. Nossa, os discursos dele são sempre muito ruins, né? Tanto que desconfiaram que era paredão falso do peão, porque o discurso foi muito ruim. E ficaram, tipo, caralho, jamais queria fazer um tão ruim assim. E, tipo, faria. É meio merda, sabe? Mas, ó, falando em paredão falso, próxima semana vai ser tipo um paredão atrás do outro. Vai ter um quinta, um sexta e outro do... Como é que é? Não. Vai ter um paredão na quinta pra votar hoje na... Hoje é terça. Aí vai ter um quinta e um assim, um paredão vai se formar na quinta pra fechar na sexta. Aí outro vai se fazer na sexta pra se fechar no... Domingo, aí domingo pra segunda. Domingo pra se fechar na terça. Terça. E daí na terça, e depois vai votar um dessas três pessoas que saírem e vai voltar. É, e vai ter uma espécie de... Não vai ser paredão falso, mas caralho, eu tô muito entretido. Eu queria falar pra vocês... Bem, mas como... Tá? Não ouvi, Milena. Como vão decidir quem vai voltar? É pelo público, eu acho. Vai ter um paredão pra voltar. Claro que é hora de ter empatia. Ah, a formação do então, paredão vai ser pelo... Então, um desses três vai voltar. Dos próximos três paredões, numa semana só, uma dessas pessoas vai voltar. Ai, que péssimo. Ele tá assim, passando o Luciano Huck na TV. Vamos mandar ele tomar no cu. Vai tomar no cu. Luciano Huck. Luciano Huck é. Pode. Todo mundo é favor. É. O que eu perdi, porque eu tava mandando áudio pro Carlos explicando os prós e contras de Manu e Prior. É. Explicando para o ele... Pois é. Ele falou assim: cara, me explica aí. Deu. Ah. Daí eu só mandei um áudio explicando. Por causa de contas. Perguntou pra Helena. Eu achei meio mais. Acho que é porque a Helena não sabe fazer leitura de jogo, né? De conjuntura. Mandei um pra ela. Hashtag o Acrow, só pra. Nossa, mais um áudio pro Carlos, porque certeza. Gente, que. Avisem quando começar. Até tô cortando alguém. Eu aviso. É, eu vou mandar mais um áudio pro Carlos, porque o Luiz deve ter sido super parcial e não falou os prós e contras verdadeiros. Não, eu falei sim, eu falei os prós e contras dos dois, assim, de, tipo, uma análise geralzona mesmo, assim, uhum. De, tipo, por que que um é ruim, por que que é bom e ruim bom, assim, não, não passei pano que nem em certas pessoas, né? A partir do ponto de vista de um homem... De quem falou, o Luiz falou mal. Gente, voltou aqui. Voltou, Denzel voltou. Todo mundo tira o fone. Eu vou tirar o fone, não o nosso não voltou ainda. Luiz, se quiser falar, pode falar, vê aí se... Voltou. Você está falando. Obrigado. Tá vendo aqui a propaganda. Paciência também. É, o meu já voltou. Gente, o meu tá antes do de vocês, tá? Se vocês não quiserem spoiler, assim, vocês silenciem. Nossa senhora! Ei! Puta que pariu! Fecha a porta! Caralho! Não, mas essa é uma boa noitada, mas essa é uma boa noitada, porque eu sei que o Prior vai ter essa. Prior, se você jogasse a Libertadores, você ia ser expulso todo o jogo. Você não consegue aplicar o zagueiro do pé a hora só. O Uruguai fala, isso é muito bom. Que nojo essa guria, vai se fuder. Vocês são opostos. Velha maldita. Vocês são opostos. A prova do líder. Ai, atravessa o Rumpel. A prova do líder. Atravessa o Rumpel. Thiago fazendo uma boa imitação aqui, gostei. Achei fofo. Sorrisão do Babu, campeão. Nossa, gente, eu fazia o Prior, infelizmente. Eu vou ter que admitir. Gastou a Manu. Gostei. Parabéns, Thiago. Eu acho que falta a Manu e falta um pouco da experiência da Manu. E o meu só disse que eu falei isso. Aí dentro que tá falando, ó, você tem aí, você. E o Prior, mano? Ai, Jesus. E o Prior, mano? Também queria, você é chateada. Porra, Prior. Com a forma, você porra, chateada. Com a forma, como é que tá na Disney. Ele também ficou chateado. Ele não vai assumir, não vai falar. Mas ele também ficou chateado do City Bola Fora. Você quer ver, ó? Jogo de forma e conteúdo. BBB é um jogo de forma e conteúdo. Forma e conteúdo. Você ficou chateado com a forma. Eu juro que ele ficou chateado. Outra coisa de você, eu tenho certeza. Esperava outra coisa de você, eu tenho certeza que você esperava outra coisa de você. E olha, quando a gente chega nesse momento. Quando a gente chega. Ai, meu Deus, relação. Até com o Pedro Bial, porra. Você não tá enfrentando a Manu. Paredão, você não tá enfrentando a Manu, o Prior. Você tá enfrentando a soma de todas as outras. Bem individual ou coletivo? Nosso papo do bem individual ou coletivo? Nosso papo coletivo. Eu posso dizer para vocês é que é impossível ganhar num grupo, numa comunidade. E é impossível ganhar sozinho. É necessário ter um mínimo de afeto. É necessário ter um mínimo de afeto. De carinho. De como assim? Não tem problema chorar. Não tem problema baixar sua guarda só um pouquinho. Isso é um pouco vulnerável. E o motivo que vai te eliminar hoje? E o motivo que vai te eliminar hoje, curiosamente, é o motivo que te estão nessa temporada. Mas acaba. A gente fez suas histórias nessa temporada. Pior, mas acaba. Você tá eliminado. Nossa, vai se fuder, agora. Carinha do Babu, mano. Sai, otário! Tchau, Prior. Muito obrigada. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai sair a Manu. Fuder, mano. Puta que pariu! Eu não acredito nisso! 50. Puta que pariu! Gente, 51 foi por 1%. Isso! Babu chorando, tadinho. Beija Fly, porra. Era 41,3, acho. Vai se fuder, Rafa. Arrombado do caralho. Fica aí se fazendo agora, filha da... Prior sair. Vamos chorar! Não, a mãe perguntou pra quem ela tá chorando. Ai, vai apertar nazista, Prior? Vai se fuder, mano. É? Eu tô muito triste. Tá lá embaixo. E a Rafa posso fazendo uma oração. Nossa, mano. Tadinho do Babu, mano. Vai se fuder. Ele não vai dar um abraço no Babu, exclusão dele? Ele abraçou já, amigo, no começo. Tô vendo o Twitter agora. Gente, 1%. Foi 1%? É, ele saiu com 51%. Mas a outra teve 0,70%. Ai, eu tô mal, eu tô triste. Eu tô mal, eu tô triste. Eu tô mal, por muito vídeo. O Brasil que votou no Bolsonaro. Realmente, Renan, eu concordo. Qual que é a graça agora? Do outro lado do quarto, ele tá gritando, ele não tá te ouvindo. Tá. Mas diga que eu concordo com tudo que ele falou. Vai ficar as fadas senzala ali se lambendo uma atrás da outra e vai colocar só os pretinhos no paredão. Confia no que eu tô falando. Eu tô muito triste. Não é eu tô muito isso. Triste. Não, não, não, não. Alguém que o Luiz tá falando. Eu não consigo nem militar. Ai, mano, enfia no teu cu. Gente, coitado do babu. O cara vota 50 votos, eu acho que tá bom. Ah, os mutirão é tipo 1.000 votos, mano. Uma hora os caras votam 1.000 votos. Oh, agora o Babu tá chorando, vocês estão felizes? É isso que você queria, menina? Eu não estou feliz. É isso que... Lena, eu não queria. Amanda, eu não queria. Vocês estão felizes com esse momento do Babu, com certeza. Eu não queria tristeza do Babu. Eu queria a saída do Babu. Ver o Babu chorando arrasa meu coração, sério. Eu tô muito triste. Não, realmente, ver o Babu triste é triste. Eu tenho os votinhos da Manu, sabe? Essa é a verdade. Olha. Digo isso. O Babu está chorando, o Brasil. Se o Babu está chorando, o Brasil está chorando. Sim. Nossa, tô muito triste. Temos Milena, Amanda e Cissa que estão rindo. É. E a gente tem gravado isso daí. Como rindo? A gente tá chorando. Gente, eu tô triste demais. O Babu saindo, de verdade. Babu saindo, Milena, isso foi um ato falho. Não, eu falei que eu tô triste com o Babu saindo. Ah, não, verdade. Com o Babu chorando. Com o Babu chorando, gente. Mas é que eu acho que realmente o pior, tipo, já tinha dado o tempo dele ali. Ato falha, amiga. Fala nada, você tá contra o Babu. Tá contra o Babu. Tô contra o Babu. Gente, eu juro que teve um cara que falou que a Manu ia sair com não sei quantos, 76% do voto. Só que eu não acho que vai ser falando, eu não lembro quem. Olha só, é ridículo, ele tá falando que ele se prejudicou porque ele tava tentando defender o Babu. Pessoal. Amiga, nada a ver, ele falou tudo ali no maravilhoso. Gente, vocês estão me escutando? Fala em... Sim, amiga, estamos. Enfim, é isso. Meu áudio está atrasado, mas eu tô muito triste. Eu não tenho nada de risada, fiquei com dó do Prior. Mas assim, já passou também. Já passou, tá? Amanda tá... Fala aí, Amanda. É que a gente ficou triste. Ver a cara da Manu me deu raiva. Deu Babu. Olha isso, ela tá consolando o Babu nesse momento. Muito falso. Eu tô triste. Babu, por favor, fique. Por favor, Babu. É. É, gostaria de comentar aqui que nossa, agora o Gar vai poder dar uma cheirada numa carreirinha de cocaína. Boa, né? Porque ele tava mó cedo. Ele tava pilhadinho. Tipo, ele só tá pensando nisso nesse momento. Quando eu vou poder me drogar? Vai, Renan, fala aí o que você quer falar. Muito bonito. Não, eu vou dar bloco em todo mundo que comemorou a saída do Prior no meu. Só isso. Apoiado, Renan, vou. Faz 3 minutos que o Babu tá chorando. Quem tá feliz tá errado. Não, é aquele negócio. Para de gritar com a sua mãe. O Babu agora é, pegou toda a torcida do futebol. Agora é tudo. É, e agora a torcida do Prior vai. É, a torcida do Prior, a torcida do futebol, Black Twitter, tudo é Babu. Nossa, se o Babu não ganhar esse BBB, mano, eu faço da minha. Eu me dediquei demais a esse BBB. Nunca assisti um BBB que não assisti. Ai, eu acho que qualquer outra pessoa que tivesse indicado, ele teria ficado. Menos a Manu. É, o pior foi burro pra caralho. A Manu tem muita amiga na Rede Globo. Se tivesse Babu e a Jack, né? Que tem... Tipo, enquanto quem apoiava o Gabigol, que apoiava a Manu, era, sei lá... Saiu isso no paredão. O Daniel. A outra lá, a namorada do Neymar. Michel Visage, tá ligado? Pô, a coisa mais escrota do Drag Race. Ana, fecha aí o bagulho que tá muito alto na TV, não dá pra eu te ouvir. Fala pelo seu celular daí. Milena? Isso, a Milena, porque... A TV dela tá muito alta, daí não dá pra ouvir vocês falando. Eu não ouvi nada que vocês falaram. Ah, não. Eu tava falando que quem tava torcendo pro Prior era os jogadores de futebol, Richarlison, Neymar. Não sei se Neymar tava. Tava. Neymar tava? Tava. É, tava Neymar contra a Bruna Marquezine. Só que assim, pra BBB, quem que vai votar? O público do BBB, o público gosta da Bruna Marquezine. O público que votou na Paula e na Emília Araújo. Emília Araújo não, é Araújo, né? E que votou no Ciro, bando de cirista, filha da puta. Só queria xingar o cirista. Não tem nada a ver, na verdade. Pessoal, vocês assistiram o BBB do ano passado? Não. Não, não você. Perguntando quem assistiu. Assisti um pouco. Eu peguei mais pra reta final. Gente, eu não assisti. Porque eu acabei de perceber que eu gosto do Prior. Foda-se. Eu tô feliz com o Prior, ficando feliz que os jogadores estão gostando dele. Ah, que legal. Amiga, que lixo. Demais. Eu sou um lixo. Eu sou um lixo. Amiga, tarde demais. Você devia ter votado na Manu. É. Amigo, mas eu votei na Manu. Você não tá entendendo. Eu só que eu votei votou ontem. Mil vezes. Hoje eu não votei ninguém. Ontem eu votei na Manu, pra Manu sair. Ó, pelo menos o Eduardo Bolsonaro tá triste. É, vamos pensar nisso. É, ele nem liga, gente. Nem liga. MBL também. Exatamente. Gente. Ai, não, nem venha com isso. Amanda, eu quebro essa quarentena pra bater em você. Não. Já retirei. Gente, agora que terminou o negócio, a gente podia fazer, então, como que a gente vê... Quem que a gente quer ver na final? Acho que seria legal. Perfeito. Só que, assim, gente, agora eu tô assistindo pay-per-view, assim. Não sei se vocês têm pay-per-view, mas eu, assim, pra mim ainda continuo aqui. Pay-per-view pirata. Eu tô no multishow aqui, mas, pô, Amanda, tem que... Né? Você quer ficar vendo o Babu chorar, é isso? É pra sua diversão? É. Tem um dia agora. Mesmo. Tem pay-per-view pirata? Eu? Sim, é só pesquisar TV ao vivo no Google. O primeiro link é BBB. Eu não quero ver essas mulheres tudo felizes com o Prior saindo. Eu prefiro não ver. Eu tô vendo, foda-se. Alguém quer começar sobre a final aí? Eu acho bonita. Vai, fala então. Você não falou ainda, amigo? Eu não falei. Vai, eu quero ouvir. Vai lá. Fala aqui, tá do meu lado. Vai ter coragem? Vai, fala. Não, primeiro eu queria comentar que todas essas mulheres fizeram plástica, né? Então, às vezes, a pressão estética na mulher, às vezes, é mais forte que o homem. Tem muita mulher que olha pra essa mulher e fala, nossa, nunca vou ser perfeito que nem elas. E assim, eu não me comparo com nenhum homem. Tipo, eu acho muito engraçado. Tá querendo impressionar fazer plástica? Muito pelo contrário, você entendi. É perfeito. Não, vai. Então, e eu não... Isso, multicanais, exatamente, Luiz. É o lugar que tem BBB pirata. FBI, não nos ouça. Ou se ouvir, Luiz pode... se compara com o Michael B. Jordan. Ele tem plástico, amigo? Mas o Michael B. Jordan é, tipo, um dos homens mais bonitos que existe. Assim... Mas calma, eu não, assim, eu sei que tem uns homens muito lindos. Quem que você acha o homem mais bonito que existe? Fala aí na minha cara, Renan. O homem mais bonito que o Michael B. Jordan é muito bonito. Ah, vai se fuder. Vai, fala da agulha do BBB. Exato, tá. Assim, tudo bem, blá, mas assim, eu não gostava de uma coisa. Eu não gostava que o BBB era caixa de oração, achava muito sem graça isso. Mas hoje, assim, eu deixava as pessoas orar por mim, assim, se elas quisessem. Qualquer um que ora. No BBB eu deixava orar pra mim. Ora. Ai, como você é ridículo, meu Deus. Gente, tá vendo o Babu chorando. Mas é que é muito engraçado, amiga. Falar, tipo, que tem uma missionária gostosa. É verdade. O Renan se apaixonou unicamente pela religião. Tem nada a ver. Peraí, gente, eu saí sem querer do rolê. Quem que o Renan falou? Quem? Amiga? Uma pessoa que é missionária e é gostosa. Ah, tá. Então ele falou a mesma coisa que todo mundo, ele só quis dar uma justificativa melhor. É, exatamente. Não, ele quis falar assim, não é pelo corpo, é pela alma, entendeu? Ah, dá licença. A aura dela. Mas é verdade, eu gostava dela antes de conhecer o resto. Como antes de conhecer o resto? Eu conheci ela no Big Brother, sempre passava o corpo dela todos os dias. Tá, mas eu não ficava olhando, aí um dia apareceu e falei, nossa, é verdade, né? Bobo. Mas todas as mulheres são bonitas. Mas é que eu acho assim, tem gente que é bonita e é tipo a Ivy, por exemplo. Ela é tipo padrão, assim, digamos assim. Só que ela é escrota, então eu não gosto dela, sabe? Tem isso. E a Rafa, acho que ela é sensata. E daí eu gosto dela. Tipo, diferente, né? Fada sensata. Sensada. Não só isso, como é crente também, que isso pesa bastante. metade desse podcast é evangélico. Então, tamo junto, pessoal. Como assim, metade? Ah, Milena e Amanda. Amanda e Cícero. Ah, eu sou um terço evangélica só, eu acho. É pra fazer uma oração agora, amigas. Eu acho que é um momento. Eu vou orar pra que eu... Não sei. Pra que Babu... Mãe, por que me mataste? Para de chorar. Babu, pare de chorar. Amém. É, não, mas vocês sabem que, tipo... A culpa é toda de vocês, né? Milena, Amanda e Cissa. Que... Eu concordo. Nesse momento aqui, a gente não passa. Eu nem votei, porque eu não queria me posicionar nisso. Ah, eu, a gente então sempre ficou em cima do muro. Pior ainda, amiga. A gente sempre fica a Mari. E no Twitter, eu não postei nada sobre. Então, vocês não tinham... Colocar em mim. E outra, eu votei na Manu. Eu votei na Manu mesmo assim. Ah, vou dar só uns votinhos na Manu aqui. Eu Amanda. Fiz isso. Eu duvido você assinar uma nota que fale assim, fora Manu e fora Bolsonaro, entendeu? Você faz parte do estadual, amiga. Mas é que eu acho que assim, eu represento todo. Então eu também não posso, né, gente? É, todo mundo. É, sim. Colocar minha assinatura no negócio, que é porque eu represento todos. Tem 7 bilhões de brasileiros, né? Alguns são fora Manu. Aí com 200 milhões de brasileiros, 1 bilhão e meio votou pra Manu. E pai, não tem como votar agora Bolsonaro, né, galera? É. Não tem como. É, então, eu acabei de ver um tweet que diz que, ó, minha análise é a seguinte: pior tinha chances de continuar no programa até o surgimento da postagem do Eduardo Bolsonaro. Vocês concordam que afetou? É, eu acho que sim. Não concordo, acho que foda. Não, eu não concordo. Não concordo. Não tem nada a ver, se fosse assim, o pior tinha ficado, porque não, o Bolsonaro é presidente. Eu acho. Não tem nada a ver. Eu acho que o que afetou foi ele começar a ser escroto com o Babu. Isso é isso. Com certeza. Porque aí dividiu a torcida do Babu. Dividiu. O Renan tá com a mão levantada, vai. Eu quero falar. É que assim... Ele tá com a mão levantada, mas eu não consigo ver, então não importa. Ai, tinha que ser desse. É brincadeira. Olha, sério. Mas é que assim, vocês viram quando o Eduardo Bolsonaro falou que ele era a favor do Prior, ele falou assim, gente, eu não assisto esse BBB. Mas me falaram que tem um cara politicamente incorreto contra uma militante de esquerda do Projaquistão. E, tipo, a galera que vota no Bolsonaro... Adorei a imitação. É a galera que, tipo, não quer dizer que gosta de beber. Então essa galera não vai votar. Tem uma galerinha... Assim. Então não vem me chamar, você veio perguntar se eu queria ver o Pernambuco. Se bem que as pessoas que votam a favor de Prior e a favor de Bolsonaro é tudo menor de idade. É, mas o que eu falo assim, as pessoas de direita, elas vão dizer que não gostam de BBB, porque é, primeiro que é Globo. Tem de esquerda também, mas assim, tem, é tipo, vão dizer que é Globo, só passa merda, só passa bunda e não sei o que lá. É verdade, bunda de Rafa Kalimann podia passar algumas vezes mais, inclusive. Você está falando isso porque eu falei isso pra você. É verdade. Então, eu não tinha reparado na beleza de Rafa. Eu acho que podia passar mais bunda da Rafa. É, mas eu não tinha reparado na beleza dela. Até o Renan falou assim, nossa, bonita, né? Eu falei, eu não marquei mesmo. E aí, é isso. Essa é a história. Na verdade, ela viu um like que eu dei. Eu dei um like na bunda da Rafa. É, ela... não, mas daí... Gente, queria adicionar uma outra pauta. É. Vocês viram a teoria da conspiração sobre a Gabi? Qual? Eu vi, menina do céu. No fundo, ela é maquiavélica e que, muito tipo, loucura. Ela olha as câmeras e aí ela muda a postura dela. Tipo, gente, é muito bizarro. Vou mostrar uma thread pra vocês. O negócio que eles dizem é que ela é VTZera. Que ela faz as coisas assim, já planejando o que, que vai entrar na edição final do programa, o que, que vai aparecer no aberto, entendeu? Então, tipo assim, a thread é que ela já entrou completamente, tipo assim, sabendo o que ia entrar ou não no VT. Então, tipo, ela já entrou e já fez um casal ali, porque ela sabia o que ia render ou não render, ir pro corte final. Aí tem até, tipo, umas comparações do que ela faz agora com o que pessoas fizeram em BBBs antigos. Tipo, conversar com o boneco lá, ela se comparou com um cara num BBB antigo que tinha uma boneca de vassoura que interagia. O Bambam. O Bambam e todo mundo dava. O Kleber Bambam? É o primeiro BBB, você Sim. respeita a história. Ela tinha Ai, gente, eu era super novinha. Mas aí... Gente, eu sou um neném. Sim, e aí a Flor, que ela imita a Siri. Também. Sim. E aí agora, tipo, o boneco que ela interage é aquele da cozinha lá. E aí também tem as partes dela, tipo, a Flor também. E do triângulo amoroso que teve num outro BBB lá, que eu também não lembro. E aí agora ela também entrou nessa vibe do triângulo amoroso, junto com o cara que era psicólogo sem noção lá. E aí, tipo, ao invés dela... Ao invés dela se revoltar com ele, ela meio que, tipo, falava... Teve eu vi um vídeo, né? Eu acho que a Amanda, não sei se ela viu o mesmo vídeo que eu, mas eu vi o vídeo que falava sobre a trend. E aí, tipo, tem o vídeo de uma prova que ela chega e fala pro... Eu vi esse mesmo. Ah, ela é maravilhosa. Então, mas daí eu vi um vídeo de, tipo, ela pega e fala assim, faz isso pelo Gui, pro cara, tipo, o cara que tá... querendo furar o olho dela, sabe? E aí, assim Sim, que o Guilherme saiu, ela começa a fazer outras coisas. Tipo, ela começa a falar sozinha ou fazer umas atitudes super burras. E daí tem alguns vídeos de como ela era antes do BBB. E ela, tipo, diz que ela era super diferente, super madura, assim. Ela criou esse personagem pro BBB. E ela faz tudo planejado pra ir pro VT. E daí, tipo, tem uma comparação com aquele filme Garota Exemplar. E aí ela, tipo, se ajusta pra ficar certinha pra câmera, sabe? Em vezes que ela olha pra câmera antes de fazer uma ação pra tudo e pra ir pro corte final. Eu achei muita loucura. Então, e faz sentido. Sim, eu acho. Inclusive, tipo, vendo, você percebe que várias vezes ela olha pra câmera, várias vezes ela pensa onde a câmera tá. E, gente, é batata. Se vocês assistiram o pay-per-view, qualquer momento que ela tiver no quarto, saiu todo mundo, ela ficou sozinha, ela começa a falar sozinha. Tipo assim, ela espera um momento de ficar sozinha pra ela começar a fazer VT. Só que a edição agora tá cortando, entendeu? Porque já viu que ela faz muito isso. E, tipo, aí a edição não tá cortando. Só que no começo passava muito, tipo, ela falando sozinha com a câmera. Tipo, gente, tô triste por causa disso, gente, ai, Deus sabe meu coração, ai, não sei o que, nossa, não me tira daqui não, porque minha mãe tem um problema do coração, não sei o que. Gente, é muito feio, sério, ela é a... Nossa, pra mim, eu odeio muito ela, eu odeio mais ela que a Marcela, eu acho. Mas... De verdade, porque ela é muito falsa, velho. Pra mim, eu não sei, eu não vi essa teoria, eu não acompanhei desde o começo, e eu sempre achei a Gabi, tipo, insuportável, assim. Tipo, se ela não tivesse saído do paredão, pra mim era óbvio que todo mundo ia nela, tá ligado? Porque ela é muito chata. Então, talvez ela esteja fazendo esse jogo idiota, porque ninguém suporta ela. É ridículo, ela tenta se adaptar a todas as situações, tá ligado? Até o sotaque dela mudou, amiga. É verdade. A Rafa e a Manu, tipo, acham ela super fofa e super inocente. E até ficaram bravas com a Marcela, que a Marcela vê um monte de inocência no Daniel e não via nela. Então, eu acho que ela deve pensar que o Brasil vê assim, o público vê. Ai, como ela é linda, inocente, não sei o quê. Só que, tipo, no fundo, gente, pelo amor de Deus, a gente não importa. Mas é a mesma coisa do Daniel. Você vai ver os vídeos dele de colher da capricha, ele não tem aquele sotaque que ele, tipo, tava forçando ali, sabe? Tipo, ele tava super forçando Não, e eu fico imaginando, será que ele vai manter esse sotaque agora? Porque, tipo, é uma coisa que dá muito trabalho, sabe? Tipo, pra sempre ele vai ficar sustentando esse sotaque. E eu fui ver um story dele, o irmão dele, gêmeo, tava aparecendo e o irmão dele tá forçando o sotaque também. Achei ridículo. Ai, o irmão gêmeo dele falando assim, ai, vocês têm que parar de dar hate no Daniel porque eu saí no carnaval e me mandaram tomar no cu. Tem que mandar tomar no cu mesmo, cara. Vocês são um bando de tosco. Pare, Renato. Tá, minha opinião sobre a Gabi. Eu acho que todo mundo que entrou como convidado nesse BBB entrou com assessoria. Tipo, a Bianca, a Manu, a Bianca e a Manu principalmente, o Pyong... E a Gabi, dos que eu lembro, assim. Tipo, todo mundo entrou já, tipo, sabendo qual roupa que ia usar pra postar no Instagram e não sei mais o quê. Eu acho que a Gabi, sim, ela entrou e alguém deve ter falado, ah, usa a flor por causa da Siri, faz isso por causa de não sei quem. E ela tá fazendo isso. Eu não acho que ela é maquiavélica, porque, assim, eu conheço gente igual ela. E se ela fosse, tipo, real e não no jogo do BBB, eu ia gostar dela. Por causa dessa pessoa que eu conheço igual ela. Mas como ela tá no jogo, eu não gosto muito dela. Mas eu acho que ela é bobinha mesmo. Porque, tipo, não, acho que não tem como, sabe? Eu acho que ela é bobinha mesmo. Eu acho que, tipo, tem, eu acho que os dois pontos. Ela entrou com assessoria, mas ela também, tipo, não sabe usar OB. Mas é que eu acho que, assim... Mas ela força. É normal, Marcos. Sabe, tipo assim, ela se perde, sabe? Tipo, o rolê dela olhar pra câmera, tipo, tem vários takes dela olhando pra câmera. Os outros não, entendeu? Então isso faz você pensar, velho, tudo que ela faz, ela tá pensando. Tipo assim, se você ver conversas dela, não tem nenhuma conversa que ela fale algo. Ela sempre tá repetindo o que o povo fala. E, sinceramente, se fosse na vida real, eu não seria amiga dela, não. Porque me irrita muito a pessoa que não fala nada. Ela só tá, tipo, repetindo. É bizarro. Tipo assim, a Manu e a Rafa falam. Tipo assim, é muito estranho ela começar a votar na Fly. Tipo assim, ela era a melhor amiga da Fly. Tipo, ela deixou de ser amiga da Fly sem falar pra Fly porque ela ia deixar de ser amiga dela. Tipo assim, é só porque, eu percebi que esse lado tá mais forte. Sim. Então eu vou pra lá, sabe? Então, tipo, é muito podre. Sei lá, assim. Eu acho ela o pior tipo de pessoa pra jogar, assim. Porque ela não tá jogando, na verdade. Ela fica indo pra lá e pra cá e pensa que o povo vai achar ela fofa. Ninguém tá achando. Sim, ela tá muito jogando nesse negócio da fofa. Que todo mundo que vai pro paredão, ela fala, ai, Deus te abençoe, Deus sabe o que faz, não sei o que lá, bababá. Isso é muito chato. Tipo, ela sempre achar que é isso. O jogo e tem... que fazer. E tem um outro rolê também. Pode falar mesmo. Tem um outro rolê também que eu lembrei agora. Que é, ela reproduziu exatamente a mesma cena de, tipo, de um outro BBB, que o cara que tava, tipo, de casalzinho. E aí a mulher era super, tipo, oprimida e, tipo, super abusivo o relacionamento. Ele não gostava que ela bebesse e tal. E daí, no dia que o cara saiu, ela ficou, tipo assim, agora eu vou ser eu mesma, agora eu vou beber, agora eu vou me divertir. E aí, tipo, a Gabi fez exatamente a mesma coisa, sabe? Tipo, o cara saiu, ela ficou toda destruída. Aí na primeira festa, tipo, exatamente a mesma coisa. Assim, agora vocês vão ver a Gabi de verdade, agora eu vou beber, agora eu vou me divertir, blá, blá, blá. Tipo, eu acho muito bizarro, assim, parece que ela pegou picotado várias coisas que ela viu funcionar em outros BBBs e tá reproduzindo, assim, eu acho muito estranho. Eu acho, sei lá, eu não sei, é que pra mim é muito estranho, assim, é um negócio calculado, sabe? Sim, o negócio do Guilherme, eu acho que é uma das coisas que eu acho mais estranhas, assim. Porque ela se comportava de uma forma, e aí ela sabia que tinha um rolê de talvez, tipo, normal ela olhar e pensar que o Guilherme talvez goste da Bia. Mas, tipo assim, ela não enfrentou, ela não perguntou, ela não fez nada, aí tudo bem. Pode ser talvez uma questão da personalidade dela, que não sabe como falar, se sente mal com isso e tal. Só que, tipo assim, a Bianca saiu. E aí ela começou a achar que a Bianca saiu por causa disso, e aí ela só parou de fazer com o Gui. E, tipo assim, tipo, só parou de falar com o Gui, no sentido de já queria se desvincular dele, assim. Já queria, tipo, pensar no jogo, assim, sabe? E, velho, ele saiu, ela já não gosta mais dele. Tipo, ela não sofreu. Ela foi chorar por ele, velho, um mês depois. Tipo, ela não chorou porque ele saiu, assim. Ela chorou na hora, mas depois ela já ficou, não, tô bem, tô ótima. Tipo, assim, agora vocês vão viver. Eu entrei sozinha aqui, eu vou sair sozinha. Tipo, é uma coisa muito, muito estranha. Assim, ela não... Em nenhum momento quis conversar com o Gui. Tipo, ai, Gui, aconteceu isso, mas eu gosto de você. Não, ela só seguiu, meteu o louco, assim. Tipo, ai, não sei, acho ela muito estranha. Mas assim, foda-se dias... ela pro jogo, né? Ninguém liga pra ela mesmo. É. Esses dias ela quis requentar o negócio do Guilherme com a Gisele, vocês lembram? Eu vi no Twitter. Tipo... Sim, eu vi, mas foi só essa vez que ela falou. Tipo, ela tava um mês sem falar dele. Uhum. Então, mas ela quis requentar pra, tipo, mostrar a história dela, né? Porque ela tava no paredão, né? É tipo o Pyong querendo fazer ilusionismo um dia antes do paredão dele, né? Nossa, verdade, verdade, verdade. E ela, tipo, quis requentar pra falar assim, olha, porque você só tá em mim, porque eu sou a coitada que sofreu com o namorado abusivo. O que é foda, tá ligado? Mas, tipo, assim, é o que parece, assim, eu acho que é o que ela fez de caso pensado. Eu não acho que ela é tão bobinha, mas ao mesmo tempo também eu acho que ninguém consegue fingir o tempo todo, assim, sabe? Eu acho que ela é bem assessorada. Mas, tipo, algumas coisas, assim, que ela leva e traz, porque ela quer ser amiga de todo mundo. E daí, tipo, dá pra ver a cara dela, assim, mudando, assim. Toda vez que alguém pergunta, assim, mas você votou em mim? E ela, tipo, tentando pensar, assim, como que eu posso responder essa pergunta sem assim, me dar mal com essa pessoa? E, tipo, não tem como, né? Mas, tipo, a cara dela, tipo, girando, parece muito engraçado. Sim, eu também acho que ela não consegue fingir o tempo inteiro. Porque, tipo, eu acho que é impossível. Então, tipo, até o rolê que falam que ela tá sem sotaque e tal, quando ela responde às outras entrevistas, eu acho que ali ela tá fazendo um personagem. Na casa, não. Na casa é mais ela. Tipo, eu acho que ela é essa menina tontinha e tal. Só que é uma menina tontinha que eu não gosto. Eu não suporto, entendeu? Oi, eu só queria fazer um comentário que com a saída do Prior, né? Certas pessoas ficaram felizes, como Milena, Cissa e Amanda, como eu já falei aqui, mas também a Maíra. É isso. Maíra? Meu, vai tomar no cu. Que Maíra? Me feliz, eu chorei. Que Maíra? Eu não vi você chorando, não, seus amiga, falsos. Ah. Aliás, Luiz falso. Supera isso, mas que saco vai ficar. Vocês ficaram felizes. Ficaram felizes sim. Não vocês votaram na Manu. Não tem nada a ver com o Babu. Eu sou super time Babu. Quero que ele vença. Fiquei super triste de ver ele triste. Só que eu acho que já tinha dado o Prior. O Prior não tava fazendo bem pro Babu. Não faz sentido isso. A Milena pode fazer o que ela quiser. Passa pano mesmo. Quê? Eu falei... Você tá falando que eu tô passando pano? Não. Eu falo que eu passo pano pra você. Por quê, amigo? Ah, obrigada. Pode votar no Prior, Milena. Você não vai passar pano. Melhor de discordar, eu passo pano. Sabe o que é melhor? É que eu tô literalmente passando pano agora. Nossa, gente. Ai, assim, eu queria muito ficar bêbada pra fazer episódio e agora eu tô de... Eu não consigo mais acompanhar, mas tá tudo certo. Não, gente, eu só acho que agora vai ficar até interessante, porque vai ser maravilhoso ver o Babu tirar pessoa por pessoa nos paredões que vão vir. Ainda mais que a edição vai até dia 24 só. Então vai ser, tipo, tudo atropelado as coisas. Então vai ser maravilhoso ver isso. Eu queria dar um spoiler depois da vida de vocês, que depois que acabou e tal, elas ficaram falando, as meninas, né, tipo Rafa, Manu, não sei o quê, que elas vão acolher o Babu e que elas vão ir dormir no quarto vila com ele para as outras não dormirem e tal. E eu acho, eu fico com raiva, eu fico com raiva, elas ficaram com dó dele. Não queria que elas tivessem dó dele, dó, vai ter uma coisa com vocês. Ah, mas elas estão com dó porque, amiga, faz sentido, né? Ele sim, tá, mas triste. Da raiva, entendeu? Da raiva. Eu entendo elas, mas da raiva. Ah, sei lá. Eu não acho que isso dê raiva especificamente. Por que que não ficaram com dó antes, uai? Por que que não... Porque tava com o Prior. Amanda pegou o sotaque aí da Ivy e mandou... Não, amiga, mas Rafa e Manu gostavam do Prior. Não é por causa disso, não. Elas gostavam Manu? Do Prior. A Manu gostava do Prior. Amiga, a Manu gostava assim até agora. Ela gostava assim, ela super conversava com ele. Inclusive, é isso que eu falo. Mas gostava, mas... Mas não a ponto de gostar de, tipo, ficar junto. Ela gostava dele no sentido de, tipo, conversava com ele, sabe? Sim, amiga, mas era das meninas que mais gostavam dele. Pera, de quem que você tá falando? Do Prior ou do Babu? Falando do Prior, falando do Babu. Mas eu não acho que ela gostava do Prior, eu acho que ela conversava com ele, assim, tipo, não a ponto de ficarem juntos. Até porque ele não dava abertura pra ela, né? Ela gostava dele, ela falava que gostava. Então, por isso que ela ficou tão triste, porque ela gostava dele. Então, amiga, mas faz sentido, então, porque se ela gostava dele, mas ele não deu abertura pra ela chegar, agora que ele saiu, ela pode se aproximar do Babu. Não, amiga, mas eu não tô reclamando. Eu, inclusive, sabia que o grupo que ele fosse se unir, que ele fosse se unir, seria esse. O que eu tô falando é o jeito que elas falam. Tipo, ai, que dó e tal. Tipo, isso me dá um pouco de bode, entendeu? Por mais que eu entenda que, ok, alguém tem que acolher, não pode ficar sozinho e tal. Mas dá um pouco de bode do jeito que elas falam. Tipo, ai, boa samaritana, vamos acolher o Babu. É um pouco de bode. Bom, não sei se é possível pra vocês entenderem, sabe? É, talvez. Pessoal, pra quem é fumante aí, ó, peço que todos levantem o cigarro pra cima como varinhas, igual naquela cena do Harry Potter, pra mudar minhas forças pro Babu, beleza? É nóis. Eu parei de fumar, aí rendeu. Arrasou. Chega, vamos comer bolo, tenta aí, pega dois pratinhos. do Instagram. Também, tipo, não fala sobre Luiz, que saco, Luiz. Luísa estragando a abstinência dos amigos. Quer dizer, estragando a desintoxicação. Não tá estragando, porque a gente não vai sair de casa pra comprar. Mas assim, tá afetando, assim, porque já faz uns dias que a gente tá. Será um que? Mês, nossa, é. Ah, gente, não voltem agora, pelo amor de Deus. Não, tá quase lá. É só um cigarro. Homenagem ao paizão, pô. Vamos fazer essa aí pelo paizão, Cissa, eu sei que você tá aí. Por favor. A gente não tem. Se você quer, você vem andando até aqui e traz um cigarro pra cada um. Mas fora isso, pode falar de cigarro. Eu não. Vocês querem falar alguma coisa? Eu queria falar pra assim, considerações finais e final de vocês. Podemos fazer isso? Sim. Ah, eu tinha um comentário pra fazer e eu esqueci ele. Se você quiser ir pensando nele, tá, enquanto tá. Amanda e Cis, comentários finais, considerações finais, e quem elas querem, as três pessoas que elas querem na final. E quem elas querem ganhar. Quem quer? Quem a gente quer na final, é isso? Isso, três pessoas na final e o ganhador, e considerações finais também. Tá. Babu, Thelma e Rafa, Babu, campeão. Babu, Thelma... Ai, talvez Rafa, mas a Rafa não me convence muito. A Rafa não me... Não, Babu, Thelma e Mari. Foda-se, mudei agora. É, tem que sentir uma plantinha. Eu acho que a Mari e a Thelma não vencem do Babu. E eu gosto da Mari no fundo, então sempre. Gente, mas o que a Rafa fez de errado? Mano, é que... Ela, amiga, ela é um pouco... Eu acho ela muito... Ela tem muita competitividade feminina. Isso é uma coisa que me irrita um pouco. Porque a competitividade que ela tem com a Mari e com a Bia era uma coisa que não era explicada no programa. Ela só tinha e acabou. Tipo, não dá pra entender. Então, isso é o único defeito que eu vejo nela, mas é uma coisa que me incomoda bastante. E eu acho que ela ainda se segura muito pra ser a perfeita, a imaculada, sem defeitos. Tipo, ela não se deixa ser vulnerável em nenhum momento. Ela mantém a pose dela o tempo inteiro. E aí, eu não curto muito isso. Me incomoda ela manipular as outras. Todo pensamento que a Manu tem da Mari hoje em dia é a Rafa que falou, assim. E aí me incomoda ela ter esse poder de influência nas outras. Porque ela tem, ok, é uma coisa dela. Só que, tipo, não tem justificativa. Não tem justificativa o rolê dela não gostar da Mari, tá. Sabe? É só porque ela não gosta, pronto. Enfim, pra ganhar, a gente quer o Babu, né? Claro. É, a gente quer o Babu. Tipo, eu acho muito legal o rolê que só sobrou mulheres. Acho isso válido, isso vai entrar pra história, porque ninguém acha que a história do BBB é super relevante, né? Mas beleza, nem é tão relevante assim. Mas o Babu ganhar é o Babu, gente, não tem o que falar, né? É fim. Babu. E Rafael. Ai, o Rafael falou alguma coisa? Não. Sou eu agora? Tá. Considerações finais. Então, foi muito divertido aí participar do podcast, né? Qual que é o nome do podcast? Sem My Name. Sem My Se Name. Beber não reaja. É só porque tá escrito ali, porque eu tinha esquecido por um momento. Foi divertido aí as contribuições, as tretas, mas no fim todo mundo se ama, que nem todo mundo ama o Babu. Então, o meu campeão é o Babu, e minha final eu acho que é a Thelma e a Rafa ainda. Eu concordo com o que falaram delas, mas sei lá, acho ela muito linda e ela tem um perfume de 8 mil. Então, talvez ela precise de mais 1 milhão para comprar. É, ela é cheirosa, ela precisa de mais 1 milhão para comprar mais perfume, sabe, gente? Então, por favor. É. Prioridades. E é isso, gente. Milena, pode falar aí sua final, suas considerações. Tá. Minhas considerações são: acho que agora todo mundo vai começar a reconhecer a força do Babu, né? Como igual o Luiz. Mas eu ainda tenho medo, não é dele. Tipo assim, eu sei que o Babu é sensato, eu sei que ele é uma pessoa ótima. Só que eu tenho medo. Medo de assim, em algum momento ele fizer a internet cair matando, tipo assim, cancelado, acabou mais e tal. Tenho medo disso acontecer, dele cometendo linhas pra validarem tudo que aconteceu, porque a gente é uma pessoa negra, assim, me salva de dedos. E aí eu tenho um pouco de medo disso, mas. a tratar de melhor, né? Enfim, a minha final é Marcela e a minha final é a mesma, que era e a Thelma. Não sei. É, acho que é isso. E eu quero que vença, obviamente, o Babu, né, gente? Não tem nem discussão sobre isso. Mas, sei lá, eu gostaria que a Thelma começasse a perceber agora e se juntar um pouquinho mais ao Babu. Mas não sei se isso vai acontecer. E se fosse final de quatro, eu gostaria que a Manu fosse como quarta pessoa. Só pra avisar, deu uma boa de uma cortada aqui. Eu não sei se vai. Depende, vocês ouviram a cortada da Milena também? Talvez saia no áudio dela, que nesse programa aí, cada um sai um áudio diferente. Aqui. Ah, normal. O Luiz, talvez então tenha o áudio da Milena venha normal. Vamos esperar isso. Sabemos. Ok, você quer faltar final primeiro? Pode ser. Tá, minhas considerações finais. Pera, cortou o que eu falei? Cortou o que eu falei? É isso? Gente, mas não cortou pro Luiz, aparentemente. A gente não sabe se vai, tipo, cortar no áudio que a gente tá gravando. Porque tá... É porque assim, o áudio que a gente tá gravando um por um, entendeu? Então a gente não sabe se vai cortar o que você falou ou não. A gente só vai saber depois. Pra ouvir. Mas, enfim, sua final é Rafa, Babu e Thelma, o vencedor Babu, se for quatro, vai a Manu. Eu? Isso, Manu em quarto. E eu também só comentei que eu tô com medo do Babu cometer algum deslizezinho agora. Não sei se foi essa parte e as pessoas caírem matando em cima dele, assim, tipo, achar, pronto, acabou, não é mais válido nada de bom que você fez. Enfim, tá sem ele. É que eu acho assim, também que o Babu, ele tá, tipo, segurando a onda, porque sabe que se ele, começar a falar um pouco mais do grosso, as pessoas vão, tipo, começar a achar ruim ele na casa. Se ele fizesse o que o Prior faz, as pessoas iam achar ruim. Então, por isso que eu acho que eu achava que era importante o Prior ficar, pro Prior ser como se fosse um escudo, assim, o Prior faz todas as merdas possíveis, e aí o Babu, ele... Agora já outro jogo, agora o Prior já saiu, e minha final é Babu, Babu é meu... Até agora, dia 31 de março, Thelma também está na final, Rafa está na final, apesar dela ter abortado 3 vezes. deixa eu ver mais. Eu gosto da Flaslane. A Flaslane é doida, mas ela tem uma voz muito linda. Aquela mulher tem uma voz muito linda, pelo amor de Deus. Assim, se ela fosse um terapeuta e se tratasse, porque assim, eu me identifico um pouco com ela. Porque ela também ela quer, tipo, festa até o final do dia e ela bebe pra poder lidar você com. Você também quer festa até o final. E assim, ela bebe pra poder lidar com as coisas que ela não consegue falar normalmente, por exemplo, que ela é apaixonada por Prior. Que é óbvio. Eu gosto da Flaslane, a Flaslane ficaria em quarto, a Mari ficaria em quinto. Que eu acho que a Mari, apesar de eu acho que ela também é merecida da casa. Depois da Mari, já Rafa. Não, mas essas são minhas considerações finais. Quem me... Marcela, Ives, Gisele. Eu não gosto de nenhuma dessas. Ah, tem a Gabi. Eu acho que é Gabi, Manu, Gisele, Marcela e Ives. O que eu acho interessante. E eu. Ah, só falando sobre a Rafa. Eu acho que tem muita intriga entre influencers, né? Essas gurias do Instagram. Com entre Bia, Mari e Rafa, que eram as três influencers. Grana. E tipo, vocês viram que esses dias um monte de influencer saiu contra a Rafa. Eu não sei se tem contra a Rafa, mas assim, dentro muito da casa. Tá. Mas assim, dentro da casa ela não demonstra essa pessoa que, tipo, acho que foi. Nossa, Léo Dias, Pedro Scooby, teve uma outra guria que se diz ex-amiga da Rafa, que falou que ela abortou 3 vezes toda. Eu não sei o que ela tem. Tipo, eu acho que é um rolê, essa rivalidade, eu acho que é entre influencers. Deve ser um negócio assim, quem que vai receber mimos de qual marca, não sei direito. Deve ser isso que a Rafa Kalimann vive nesse mundo, assim, que ela tem que odiar a Bianca. Não sei. Gente, mas que rolê é esse do aborto que eu não tô sabendo? Tipo, ela real abortou? Não, é uma guria que fez um stories falando, ai, eu sou ex-amiga dela, não sei o quê, mas... Ex-amiga de quem, gente? Não precisa atenção. É uma guria que fez stories falando que ela é ex-amiga da Rafa Kalimann e que, tipo, ai, ela não é essa tanta que ela fala que ela é BBB, que ela fez 3 abortos de um homem só, fora os 2 abortos. Nossa, mas que ridículo. Sim, é muito. Nossa, difícil. Eu achei lindo, eu gosto mais da Rafa agora. Porque eu sou abortista, feminista. Nossa, e crente. Acabei de comprar a Rafa no final. Não, mas é esse negócio, né? Pra atingir o pessoal cristão. Tipo, ai, ela fala que ela é cristã missionária, mas ela abortou. Nossa, que nada, amiga. Amo. Que nada, amiga. A maioria das mulheres cristãs, a gente sabe que abortou também. No fundo, elas vão falar isso, só que no fundo elas vão voltar pra Rafa ficar, porque elas vão se identificar. É isso aí. Sim, sim, sim. É isso. Então, agora eu vou fazer considerações finais. Eu também acho que a final vai ser Thelma, Rafa e Babu. Thelma e Rafa, mais pela aceitação delas fora do que tipo, por simpatia mesmo. Eu gosto da Thelma, assim, eu acho que ela faz umas merdas, mas eu gosto dela. Tipo, do grupo que tem, tirando o Babu, assim, que é perfeito, o resto que eu gosto mais é Thelma e Rafa, sabe? Tipo, e eu acho que elas agradam uma quantidade maior de pessoas. E assim, o ganhador, Babu, ele é perfeito, ele não tem defeito nenhum, sabe? Kleber, meu nosso filho, falou bem dele, então é isso que vale pra mim. Gente, é isso. Obrigada, a gente tá há 500 horas conversando já. Não quer falar de novo, apesar de ter falado dele. A final que eu quero é Thelma, Babu e Rafa com Babu campeão, mas eu acho que a final de verdade vai ser Gisele ou Marcela contra Manu ou Rafa contra Babu. Esse é o, tipo, a torcida de Gisele e Marcela. Eu acho que a Gisele é mais forte que a Marcela. Eu acho que Rafa é mais forte que a Manu. Babu, eu acho que vai ser Gisele, Rafa e Manu, afinal. Eu só tenho uma pergunta última, rapidona. A final real, no caso. A final que eu quero é uma, a final real, que eu acho que vai acontecer outra. Vai lá. A última pergunta é que falaram que vai ter um paredão do público. Quem que vocês acham que vão ser os 3? Esse paredão eu entendi que era o. É uma coisa nova que era o paredão das torcidas, assim? Não era? E daí, tipo, eu acho que todo mundo ia estar no paredão e aí eles iam votar pra as pessoas ficarem na casa, eu acho. Ah! Nossa, que perfeito! Eu entendi, tipo, o público vai votar em quem vai ir pro paredão. Esse paredão tá previsto, acho que, pra semana que vem, né, das torcidas. Essas quinta vai ter um paredão já, depois da prova do líder. E sexta-feira já vai ter eliminação. E sexta-feira vai ter uma nova prova do líder pra domingo ter eliminação também. Ah, então eu entendi errado. É isso. Vamos encerrar, porque a gente falou. Vamos assim, cada um fala tchau, desde Amanda e Cissa, e aí no final a gente encerra. Vai lá, pessoal. Tchau! Não. Amanda, tchau, amigos! Oi, gente. Beijos, amo vocês. Beijo. Oi, gente, beijos. Amo vocês. Até o fim da quarentena. Ai, até. Tchau, gente. Beijos. Babu campeão. É isso aí. Beijo. Obrigado por terem vindo. Eu fiquei mais bêbada. Fora Manu, mesmo assim, que ainda tem mais 12 eliminações na semana. Ai. É isso. É isso, pessoal. Muito obrigado por ouvir a gente até essa final. Muito obrigado. O Iere, com certeza, ouviu a gente até a final. Muito obrigado, Iere. Obrigado todo o nosso... É isso. Obrigado, Iere. Babu até a final. Público. Babu campeão. Obrigado, Iere. Obrigado, Babu. Tchau, tchau. Tchau.